Aí, Spider, só 3 horinhas e meia e eu já vou poder jogar Resident Evil 2, cara. 21 Alegria, anos de espera, cara. felicidade, hein, cara? Porra, O cara nem comprou o faz ideia. PS4 só pra isso. Hã? Comprou o PS4 só pra isso. Eu não, tá doido? Sim, quando você pensou em comprar um PS4, você pensou, vou comprar porque um dia vão lançar o remake de Resident Evil 2. Ah, sim. Tá, mas poderia ser no 3, poderia ser no 2, eu não sabia, né? Não sabia, né? Mas aconteceu, É, então. mas aí agora, olha Não vai nem dormir hoje. olha que ironia, nem precisei do PlayStation 4, posso jogar no PC, posso jogar no Deixou não. Xbox. Ainda bem que eles não tiveram a frescura de lançar só pra um, né? Pois O é. meu PC roda, com gráfico de Play 1, mas roda. Caraca. Nossa senhora. Que exagero, mano. Flavinho, acho que é melhor você jogar o primeiro que foi lançado mesmo. Eu vou. Não, eu vou zerar no YouTube, pô. Ah, então. Por que que ele vai jogar com gráfico de Minecraft no PC dele se ele pode virar 4K no YouTube? Porra, Ah, é verdade. vou zerar em Full Pode HD crer. no YouTube. Oh, verdade. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da Podosfera. Machine Cast. Pessoal, tudo bem? Aqui é o Tio Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, pulando de plataforma em plataforma, Eduardo Filhote. Fala aí, galera. Tamo aí porque aqueles romanos são loucos. Eita, essa aí não peguei, hein? Não entendi o que ele falou, não é? Eu não entendi o que ele falou. Não peguei essa referência, não. Acho que ninguém. É. Junto aqui conosco, Nilson Lopes. Blast processo na galera aí, bora. Eita porra. Também aqui com a gente, Fernando 3D. Fala galera, vamos aí dar uma pulada de plataforma em plataforma. Também aqui junto, Flávio Azevedo. Fala galera, e vamos falar de um dos melhores gêneros pra mim de jogos. Olha aí, pô. Tem gente que é uma negação nesse tipo de. Nesse gênero de jogo aí. Olha aí. Ah, mas. É. Enfim. É, às vezes nem sempre gostar quer dizer que você sabe jogar, né? É, tem isso, tem isso. Tipo o Edu. Edu gosta de Resident Evil, mas arrasta a parede. O Edu gostou de Dragon Ball Super, mas ele não assistiu. Ele gosta. Não, cheirinho de quando eu disse que eu gosto. É, ele não disse Edu, que gosta. É, Edu, é porque fala pra ele que a parede tem cheirinho de Tutti Frutti, pô. Não é não? Caraca. E agora ele, Ricardo Spider. Olá, habitantes e afins. Essa mensagem vai pra você, garota, você, menina, você, mulher. Você que tá aí no relacionamento, que, né, acabou recentemente, aquele lazarento veio e quebrou seu coração, sabe o que você faz? Pega todos os cacos e corta a cara dele. É isso. Caraca! Caraca! Eu pensei que você falava bem assim, pega todos os pedaços e quebra o videogame dele. Eu tava pensando... Não precisa mais caco de vidro não, cara, já pode ter arma, já pode dar tiro já. É, olha, hoje em dia já pode dar tiro, é isso mesmo. Mas é que você tá usando uma arma branca, que já é permitida, entendeu? Você pode usar em qualquer jurisdição. Não tem que pedir permissão, não tem corte, não tem nada. Arma tá branca certo, é o caco de vidro. É, aqui o pessoal anda de arma branca na cintura, tranquilo, sem problema nenhum. Tranquilo. É. Aqui nas cercanias do Pilarzinho, você avançou um pouco mais no bairro, os caras já vendem faca pra você adentrar no bairro. Caraca. Caraca. Cara, o cara nem vende droga, ele já vai... E aí, uma faquinha? Tá parecendo que é a faixa de gás, maluco. Você é louco. Pô, aqui no Rio roubam você, roubam tua faca, roubam tudo. Eles usam a sua faca pra te roubar. É. Não, isso sem perceber, né, Flávio? Você tá andando, quando você vai ver, ué, cadê minha faca? Já foi. Quando vê, já foi. Ai, ai, ai. Bom, pessoal, como vocês já podem ter percebido aí pelas artes, pelos posts, pelos spoilers que nós damos lá no grupo, inclusive aí durante essa parada que a gente deu de férias aí de fim e início de ano, o que mais o pessoal sentiu falta nem foi do cast, foi dos spoilers. Porque eu não vi ninguém pedir cast, mas spoiler eu vi pedir. É, o cara quer spoiler. É, quer spoiler de cast sem ter ouvido. Parece com alguém da equipe, cara. Eita, pô, olha só. Nem, ótimo. Não vamos aprofundar muito. Bom, hoje nós vamos falar dos joguinhos de plataforma. Ô, gênero bom, é mais um cast daqueles episódios de temas, de gêneros, né, que a gente gosta tanto. E hoje nós vamos falar de joguinhos de plataforma que são uns dos aqueles gêneros assim que nos anos 80 e 90 fizeram história, principalmente nos consoles. Também tinha de arcades, né, Neus? Mas nos consoles é onde eles viraram febre, né? Sim, sim. Por causa que acho que jogar um jogo de plataforma no fliperama, acho que o jogo já no console já tem uma dificuldade alta. No fliperama, acho que você ia dar duas puladas e morreu. É. Então, apelo que ia ser. É, exatamente, exatamente. Bom, então vamos aí nos preparar para falar, mas primeiro os nossos recadinhos, não é, Edu? É isso aí, Tim. Então, galerinha, você que já é gamer, já tá lá no Facebook, então passa de fase e adiciona a gente lá. Pega lá o facebook.com/machinecast. Agora, se você tá lá no Alvanista, coletando vidinhas, dá vidinhas pra gente lá no nosso perfil, que é o @machinecast. Agora, se o seu negócio é pegar uns power-ups irados, você pode pegar com a gente lá no Twitter, que é só você seguir lá o @machine_cast. E não se esqueça de compartilhar com a gente o que você tá jogando e o que você tá curtindo aí lá pelo Instagram. O nosso perfil lá é o MachineCast. E você pode fazer tudo isso e muito mais, ainda curtir os spoilers aí que todo mundo cobra lá no nosso grupinho do Telegram. É só você pegar o link que tá aí na descrição. Certo, pessoal. Já se vocês querem aí ajudar o MachineCast, primeiro a gente gostaria muito que você indicasse o podcast, né? Só indicar, a gente gostaria que você, obviamente, mandasse e-mails e opiniões, mas sabemos que vocês são os preguiçosos mesmo. Eita. Então, já que, né, a gente pede muito pouco, pelo menos indica aí pra alguém o podcast. Se você quiser uma dica pra quem indicar e já exercitar sua cidadania, indica aí pro deputado federal e o estadual que você votou esse ano. Quem sabe não é a deixa pra você manter uma conversa com ele e cobrar das coisas durante o mandato. E não ser aquele cara que quando o Ibope passa na rua e pergunta se você sabe quem você votou, você, não sei. Então, pelo menos usa pra isso aí, ô filho da mãe. E vamos aí nos preparar aí pra falar dos joguinhos de plataforma, certo? Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Pessoal, voltamos e agora vamos aí começar a falar dos nossos joguinhos de plataforma. E eu gostaria de começar já perguntando para os meus encarecidos colegas aqui. Gente, hoje em dia jogos de plataforma é algo extremamente raro. Eu acho, sim, que muito mais raro do que qualquer outro daqueles outros gêneros de jogos que a gente já mencionou, que hoje em dia é bem menos do que era na década de 90 e 80. Mas agora jogos de plataforma... Nessa atual geração, eu concordo que tá meio fraco, mas até a geração passada ainda era um gênero forte, mas, cara. Mas quem faz muito é a empresa indie, né, que lança, né, cara? Sai muito, bastante pra PC ultimamente. A Sony, por exemplo, na época do PlayStation 3, lançou três mascotes de plataforma de uma vez, que foi o Sly, o Jack e o Daxter. Sly não, Cooper, o Jack, né? Daxter e o Sly Cooper, o Jack Daxter. E aquele outro lá que tem o... Mas tipo assim, o Sly Cooper é aquele plataforma meio 3D. O Ratchet Clank. É, porque os jogos agora são 3D praticamente. Então, não, mas na, assim... Mas na é verdade... Classicão 2D quase dificilmente sai, né? Tá, mas é indiferente, né? Os jogos de plataforma em 3D atuais, eles têm muitos elementos de outros estilos e meio que perde um pouco daquela... Exatamente nisso, exatamente. O que eu ia falar, os jogos de plataformas anos 80 e 90 eram puros porque eles tinham basicamente um elemento só pular e matar o inimigo ou desviar. Basicamente era isso. Né, alguns, uma pouca variação, coisa e tal. Hoje em dia, não. Hoje em dia é elemento de RPG, é hack and slash, entre outros aí. Tipo o que eu tô jogando atualmente, que eu nem sei se eu posso considerar um jogo de plataforma, que é o Dead Cells. Ah, eu ia falar dele. Eu considero. Jogo foda demais. Jogo foda. É muito bom, cara. Bom demais. Um exemplo novo, vamos dizer assim, de um jogo... Não tão novo, mas... Eles pegaram e refizeram o jogo, né? É os Crash aí que eles remasterizaram aí com uma qualidade gráfica magnífica. Mantiveram a jogabilidade e saiu para todas as plataformas. Mas Nilson, tu considera o Crash um jogo de plataforma, cara? Sim, ele é um jogo de plataforma. Os três Crash, os antigos do Play 1. Sim, então tu acabou de queimar a pauta de alguém aí, já que não é a tua, né? Porque tu não ia falar de um jogo que tu ia falar. Crash é 2000 pra frente. Não, o que que 2000 pra frente? Não, é Play 1, pô, cara. Não. Do Play 1? É verdade. Do Play 1 é de 96, mas o que eu tô falando... o que eu tô falando não é o de PlayStation. Mas enfim, tu entendeu, né, qual é que é. Sim, mas não tô aprofundando no game, né, cara, pra, sim, pra isso sim. mesmo, se mas alguém tá... for falar. Mas não é um jogo novo, né, Nilson? A gente sabe, não, a gente discutiu, não é um jogo novo. Mas olha só, mas a gente viu que pra eles pegarem a essência do jogo tá ali, cara. Não precisa. Tem gráfico novo, é revitalizado, sim, mas se você deixar a essência, ele vai ficar bom do jeito que é. Os caras começam a inventar muita coisa no jogo e acaba de não ficando um jogo tão bom, né, cara? Outro jogo que eu tava jogando, que eu acho que é de plataforma, é o Guacamelee, também, né, de plataforma. É, ele é uma plataforma com mistura Metroidvania. É uma mistura de backtrack, igual Metroid mesmo, cara. É, mas é plataforma, né? Sim, mas é plataforma, sim. O Metroid é uma plataforma. Foda, hein? Ninguém ia falar de Metroid, né? O Metroid Remake agora ninguém ia falar de Metroid mesmo, que já foi dito um milhão de vezes já em vários Tava na minha lista só de zoa, mas... É. Enfim. Mas o Metroid esse que refizeram aí do 3DS, é o remake do 2, é um jogo muito bom, hein? Mas é remake, né? Ele é um remake do segundo jogo lá de Game Boy preto e branco ainda, né, no caso, na época de 8. É isso aí. Antigo. Eu acho que o mais recente que eu joguei aí, ainda recente, PS3 aí, foi o Trine Trilogy aí, 1, 2 e 3, que também é plataforma. O último jogo de plataforma que eu joguei foi o Bloodstained, que é um jogo muito parecido com Castlevania, né, cara? Que é do mesmo produtor, que é o Code Garage lá, que tá fazendo o jogo, né, velho? Que ele fez um jogo igualzinho o jogo de Nintendinho, cara. Parece estar jogando um jogo de Nintendinho. Aliás, parece que você tá jogando um Castlevania 3... Mas, vamos dizer, renovado, com algumas coisas melhoradas, cara. Eu, em 5 minutos, queimou 3 jogos. Esse jogo que eu postei no... No Skype, eu tava jogando também. É Chasm, o nome dele. Ele é meio plataforma, com backtracking, que você tem que... É que nem o Flávio falou mesmo, os jogos... os desenvolvedores de indies é os que mais têm desenvolvido jogos de plataforma, realmente. Um joguinho que eu tô jogando de plataforma é o The Messenger, nunca ouvi falar. Também é maneiro. É aquele que eu tô jogando, né? Eu tô jogando. Mais um jogo, já 4 já. Chega, vamos parar, senão o Nilson vai falar todos os jogos da lista de todo mundo. Certo, então vamos aí começar a falar dos nossos joguinhos bons de antigamente. Nada melhor, né, de que um cast de lista do que um sorteio honesto. Roda o peão aí, roda o peão. Aí. É chegada a hora do sorteio mais honesto da podosfera. E o sorteado foi... Team Blue. O peão já tá viciado já. Você é peão orelha seca, né, cara? Ele só obedece o dono, né, cara? Caraca. É bem essa. É o peão da felicidade. É o cara que paga, né, cara? Ele para onde ele quiser, né, cara? Tá pior, olha aí, olha aí. Tá pior do que aqueles relógios quebrados que não saem do lugar, mano. Não, mas tudo tudo coincidência, gente. Tudo coincidência. Mas aí que tá, né, Wilson? Um relógio quebrado está certo duas vezes ao dia, sabe? Puta que pariu, mano. Puta, sorteio honesto, eu, nem eu ainda tenho que ouvir isso ainda, meu Deus do céu. Eu acho que é o laranja do Team Blue, cara, que arruma esse peão. Então, eu vou começar aqui esse cast tão legal com um clássico do... clássico, é um clássico baseado em um outro clássico muito mais antigo ainda. Joguei ele no Super NES, era um excelente jogo, tanto em jogabilidade, gráfico, diversão, tudo, absolutamente tudo. Para mim é um jogo de plataforma perfeito para Super NES, que é o grandíssimo Pitfall. Engraçado que ouvi falar de Pitfall, eu lembro do Pitfall 3D lá do grupo. Exatamente. Por incrível que pareça, Blue, eu ia falar desse jogo, aí eu ia falar, não, homenageando o nosso amigo Pitfall lá do grupo do Telegram, mas aí deixa eu falar. Ô Blue, já falando do jogo, cara, eu até hoje não consegui zerar esse Pitfall, cheguei bem longe. Tu tá de sacanagem, cara. As últimas fases são muito difíceis, velho. Nossa, cara. Vai tomar spoiler, né? Não, pode, mesmo, pode, falar de, né, pode falar de boa. Bom, tem assim, essa frescura, não. O jogo é sensacional. E ele é, olha, sim, só, por incrível que pareça, ele é continuação direta do Pitfall de Atari. Sim. Caramba, você o joga... Pai, é o filho dele, né? É o filho, é o Júnior, né? É o Júnior. Inclusive, eu não sei se quando você chegou a jogar Team Blue, você chegou a achar, no jogo tem o pai dele, a versão de Atari. Silêncio, tu tá dando spoiler? Caraca, tu tá dando spoiler do final do jogo, rapaz. É porque não, só tem no jogo, não é no final, não, sou. Não, peraí. Não, tu falou o seguinte, Não sei, Team Blue, se tu chegou a encontrar o pai dele no jogo. Não, tu deveria ter dito, tu chegou a encontrar o jogo do pai dele. Porque tem uma, na quarta fase... É o pai dele, o bonequinho do jogo do Atari. Não é o pai dele de verdade, não. Tá, Edu, olha só, deixa eu esclarecer pra ti. Aquele bonequinho que tu encontra é o pai dele. E toda, sim, aventura do jogo é pra encontrar o pai dele. Sim, mas ele abriu a fase bônus, tá ligado? Mas tem aí boneco... é o que eu tô falando. Tu falou em encontrar o pai dele. Daí tu tá falando de encontrar o jogo. Entendeu, né? Ah, que seja. Entendeu, não. Entendeu. Não entendeu. Enfim. Esse jogo, cara, ele é sensacional. Tanto na jogabilidade. E já começa, já na primeira fase, já começa com easter eggs do joguinho lá de Atari. Que é aqueles buraquinhos lá do buraco de areia movediça que eles abrem e fecham, mais ou menos que nem tem no Atari também. E ali, se tu cai naquele buraquinho ali, ele faz aquele sinal lá do Exterminador do Futuro lá. Não sei se vocês lembram. Ele acena, aí daqui a pouco ele faz o certinho, assim, quando ele afunda na areia movediça. É muito bom, cara, é muito bom. E ele tem, de armas, ele tem um chicote, ele tem uma tiradeira, ele tem uma outra coisa de arma lá, eu não lembro o que é. Ele taca pedra, né? Tiradeira? Sim, a tiradeira é que taca pedra. Exatamente. Tem um chicote, até onde eu lembro, não é? Tem um chicote também, que eu acho que é o que ele usa pra se pendurar. Eu não tenho certeza, não lembro mais, cara. Faz muito tempo. Isso. Aqui nas imagens aqui tem tipo um bumerangue também. Isso, tem um bumerangue também, exatamente. Cara, a animação é muito excelente, cara. Fica parado, ele fica se movimentando e coisa e tal. Dele andando, dele pulando, dele descendo. Cara, é sensacional, cara. E toda fase nova tem um inimigo novo, cara. Toda fase tem um inimigo diferente. É muito eu bom. Eu gostava de ver quando ele pegava o cipó pra subir, parecia o boneco do posto subindo. Sim, e quando ele descia girando, Spider. É verdade. Descia o cipó girando. Aí na quarta fase tem um outro easter egg, que é que o Edu mencionou aí, que quando tu chega no local, tem uma entradinha e tu encontra aquele escorpião do primeiro Pitfall, que é um escorpião com um gráfico 2-bits. Ele é todo quadradinho, branquinho, igualzinho do jogo, do Pitfall do Atari. E aí tu, conseguindo passar, tu entra, tu consegue jogar, é uma fase bônus, tu consegue jogar o Pitfall do Atari, 2600. Só que aí para as pessoas daquelas crianças daquela geração que não haviam jogado Atari, né? Porque era duas gerações atrás, ficava sabendo ali como é que era o Atari do Pitfall do Atari. E aí tu vai indo, coisa e tal, o jogo é bem difícil. Tem as últimas fases aí, que nem o Nilson falou, é extremamente difícil, mas eu consegui passar. E o objetivo do jogo é, o Harry Jr., ele tá indo em toda essa aventura pra encontrar o pai dele, que é o Harry lá do Pitfall de Atari, e no final ele consegue encontrar o pai e salva o pai. Porém, o pai dele não tá com um gráfico 16-bits, ele ainda tá com um gráfico 2-bits lá do Atari, então ele é todo quadradinho. Ele tá preso, amarrado, ele todo quadradinho, é muito legal. E aí sai os dois abraçados, assim, embora. Assim. É muito, o jogo é muito bom e muito divertido. Quem é que conseguiu terminar? O Nilson já falou que não conseguiu. Edu, tu conseguiu terminar o jogo, Edu? Nem eu. Consegui, Keren. Foi difícil, foi suado, mas consegui. Sim, muito bom. Fernando? Não. Era muito difícil, cara. Não. Eu só vi o filho. Cachorro, acho que ele zerou. Ele tava falando aí. Consegue fazer ele parar, Edu? Não é o meu, não. É eu. Cala a boca! Agora o Nilson também tá com o cachorro aí. É meu, não. Joga, o cachorro tá, o cachorro joga tá uma sacola filha. Do Carrefour nele que ele para. Eita, pô! Eu só vi o zeramento porque o meu irmão zerou, cara. Eu não consegui zerar, não. Olha aí. Mas teu irmão não gosta desses jogos, né? Ele já zerou vários que tu não conseguiu zerar. É, ele conseguia zerar uns jogos muito mais difíceis que aí. Eu, cara. Não que eu não conseguia zerar alguns, mas... Alguns ele se dedicava mais. Praticamente na última fase, né, cara? Sim. O Mega Drive era meu, mas ele jogava mais que eu, pô. Entendeu? Entendi. Spider? Cara, eu não joguei tanto quanto eu gostaria desse jogo. Uhum. Eu, na época, não dei muita importância pra ele. Eu fui jogar... Bem mais pra frente, assim, sabe? Sim. Mas não terminei, não. Acho que eu fui até, acho que terceira ou quarta fase, assim. Não insisti muito pra terminar. Sim, o jogo é sensacional, cara. E eu digo pra vocês, quem tiver disposição e vontade de se jogar, não vai se decepcionar nos dias de hoje, hein? Não, o jogo é bom. Ele envelheceu bem, assim. Sim, pô, 2D, bonitão, né? Bonitão. 2D não tem como envelhecer mal, 2D, né? É bom que pra quem tem... gosto pessoal por alguma plataforma, ele saiu praticamente pra... Ele saiu pro Super Nintendo, ele saiu pro Mega Drive, ele saiu pra 32X, ele saiu pro PC da época, que era o computador antigo da época, ele saiu pra quase... Game Boy Advance. Mas, o Team Blue, quando eu falo envelhecer, não é só questão de gráfico que eu falo, é questão de jogabilidade, é questão de história, de desafio, sim. Entendeu? O jogo é bem fluido, assim, tem bastante alternativas, tanto que demora um pouco pra você não se perder no jogo, né? Você tem que ficar esperto em algumas áreas ali e tal. O que eu acho massa no Pitfall é quando as animações de morte, cara, é muito massa. É muito legal, né? Edu, o que, que tu mais gostou do jogo que te atraiu, assim, tu jogou tudo? Cara, eu gostei, foi da proposta do jogo, que você tem as arminhas, né? Você pega o bumeranguezinho, você pega aquele outro negocinho que ele joga, tipo uma pedrinha. Sim, sim, a tiradeira. É. Então, tipo assim, você tinha variedades, né, cara? E isso pra um jogo de plataforma faz muita diferença. Porque se você não consegue passar de uma forma, você pode tentar de outras diferentes, com outras armas diferentes. Sim, sim. E o jogo tinha caminhos diferentes também. Você podia passar a fase de uma forma ou então de outra. Sim. Tinha uns caminhos no alto que tinha mais bônus, mas era mais difícil de você ficar. Tu falou agora, Edu, me lembrei, uma coisa que eu gostava demais, demais nesse jogo era simplesmente as fases bônus, cara. Principalmente aquela que tinha o jogo exatamente igual o Gênios. Lembra? Ao das corzinhas? Aham, cara, eu tô com um sonzinho daquilo na cabeça, cara. Tim! Cara, é muito legal, cara. Tu tinha que fazer, dava a cor azul, tu ia lá e apertava azul. Azul e vermelho, tu apertava azul e vermelho. Pra ganhar os dinheirinhos, né? Os tesourinhos. Isso. Porque ele é um jogo de exploração, então tu ganha tesouro, tu acha tesouro. Eu lembro que na locadora, os moleques, quando pegavam esse jogo pra jogar, eles não aguentavam, porque o jogo realmente é hardcore, ele não é pra qualquer um. Eu acredito que hoje, até os que já zeraram o jogo, igual você e o Edu, se for jogar de novo, eu acho que vocês não conseguem zerar assim, cara. Ah, eu acho que não. Fala, Spider. Assim, cara. Não, eu ia falar justamente isso que o Nilson tava falando aí. Se pegar esse jogo pra zerar hoje, é dureza, cara. Pô, Spider, o Nilson queima os jogos da pauta, queima as frases do Spider. Não, mas aí... Daqui a pouco vai queimar as ervas do Edu. Não, mas pera aí. Porque ele tá pensando as mesmas coisas, daí não posso fazer nada. Fala, Edu. Então, cara, o jogo é aquele negócio, né? Pegar hoje, ele vai requerer um cadinho de treino pra poder jogar. Sim. Mas ele tem aquele negócio da plataforma. Não é um jogo de você jogar correndo, sabe? Igual é muito comum em jogos de plataforma, você fazer aquele negócio de você ir passando rápido e fazendo direto e pulando e tal. Muitos inimigos ali, você tem que ter uma calminha. Na hora que você chega, pô, para um pouquinho, espera, pula na hora certa, calcula o tempo do negócio. É um jogo que você tem que pensar um pouquinho, não é só O meu problema nem seria a jogabilidade, a dificuldade do jogo hoje em dia. Seria, por exemplo, se eu fosse jogar na plataforma original dele, entendeu? Eu não iria conseguir. Talvez no PC, no emulador com controle de Xbox, aí tranquilo, daria pra jogar de boa. Agora, se fosse jogar no Nintendo, aí ia ser complicado. Então tá, fica aí o joguinho de indicação e curiosidade para o pessoal que quiser jogar. Continuação direta do Pitfall do Atari. E mais pra frente tem um jogo também no PlayStation, que talvez no futuro a gente mencione, que eu não sei se é a continuação. E quem sabe a gente falando dele no futuro a gente descobre. Então o próximo da lista aqui, ó, pô, Spider, aí... Olha só, hein, esse peão até que existe uma esperança nele, hein, cara. Já descobrimos que é o laranja do Team Blue. Não. Olha só. Ele só vai existir uma esperança quando ele não sair em primeiro, aí sim. É verdade. Já aconteceu, hein, várias vezes, hein. Ah, tá. Bom, vou falar de um aqui que, putz, tá na minha lista de jogos preferidos aí de plataforma, é das antigas, que é o Castlevania 3. Robô de quem será, o Spider? Jogaço, cara. Na minha Talvez lista não tava, hein? Talvez tenha roubado do Neilson ou do Edu, acho, hein? Na minha lista não, tinha cara. Um só, cara, e não roubou. Na minha tem outra. não joguei o do Nintendinho. Joguei o do Nintendinho é muito bom. Quem que jogou isso aí? Edu jogou? Joguei. Eu joguei. Tá, tu falando, se tu falar do jogo, eu vou lembrar se eu joguei ou não, porque... Eu joguei três Castlevania, um em cada plataforma. Eu joguei um no Nintendinho, um no Super NES e um no Xbox. O Fernando jogou, Edu jogou, Neilson jogou, Flávio jogou. Só depois com o emulador, mas na época eu não tinha. Não, então Nintendo, não jogou. Então... Emulador não vale. Não jogou. Vale. Ah, mas o Castlevania 3 tinha premissa, Tim Blue, você vai se lembrar. Que você podia jogar com dois personagens ao mesmo tempo. Caraca, nunca joguei. Porra, cara. Então, caramba. Eu vou olhar essa porra aí agora. O Castlevania 3, você tinha várias coisas foda nele. Você não tá confundindo, não, Spider? Ou eu com... Não. Castlevania 3, Drácula's Curse. Castlevania, o Drácula's Curse. Drácula's Curse. Castlevania 3, Drácula's Curse. Não é o que tem o Alucard? Sim. Sim. Sim, tem o Alucard e... Não, então ele pode continuar, então, pode continuar. Na verdade, são... Edu. É, na verdade são quatro, né? Os três que... O que você joga, o... Personagem Trevor. Que eu esqueci, o Trevor, e mais os três que você liberta, né, cara? Durante o jogo. O Castlevania 3 tinha essa premissa aí de você jogar com dois personagens ao mesmo tempo, e sendo que, assim, à medida que você ia avançando no jogo, você escolhia um personagem. Então, por exemplo, você começa só o Trevor sozinho. Aí na segunda fase, no final da segunda fase, você já tem a possibilidade de escolher um personagem. E quando você vai avançando na história, se aparece outro personagem, ele faz a proposta. Do tipo, você quer continuar... O Trevor não muda, mas o personagem secundário você pode mudar por ele. E aí você fazia a opção, né? De escolher ou não mudar de personagem. Você podia fazer isso em três oportunidades durante o jogo, porque são três personagens diferentes que aparecem. Então, Spider, só esclarece uma coisa pra mim, por favor. Ele também é de NES, assim como o 1 e o 2, né? Sim, exatamente. Tá. Os inimigos são todos iguais, praticamente todos os mesmos, pelo menos do primeiro, que é o que eu joguei, pelo que eu tô vendo aqui. Alguns são diferentes. Alguns sim, são diferentes. Eu imagino que alguns sejam diferentes, mas a grande maioria é igual, né? E as primeiras fases... As primeiras fases são exatamente iguais aos outros jogos. Não, não, não. Propositalmente, né? Ali o começo, a entrada do castelo, coisa, eu acho que propositalmente, não? Não. Lembra. É muito parecido, cara. Né? Nossa. Assim, reaproveita uns sprites, né? Umas texturas, uns negocinhos assim. Não, né? Ele aproveita porque tudo. Já tava Edu. Pronto. Ele aproveita mas... tudo. Mas o design, assim, o desenho, eu acho que muda uma coisa ou outra, não? Graficamente, ele é muito melhor que o primeiro jogo, cara. Bem cara, melhor. Não, olhando aqui, sinceramente, não vejo melhoria, mas ok. Vocês estão falando. Falando, pega e bota pro não, tudo lado, bem. Lado, não, mas você tem, vai ver. Mas tem diferença, assim, tipo... E o Castlevania 3 usa bastante o esquema de plataforma ao extremo, porque você tem cenários que você só sobe, tem cenários que você vai pro lado e depois sobe... É, são vários andares, assim. Cara, eu me lembro da torre do relógio desse jogo. É uma desgrama, velho. O jogo todo pra mim é uma desgrama, cara. Eu lembro que o primeiro eu nunca consegui terminar. É um inferno. Mas o Spider, deixa eu só tentar esclarecer um ponto aqui, cara. Que eu acho que talvez tu tenha se expressado mal. Se não foi, me desculpe. Se foi, aí toma aí na tua cara. tu falou que joga com dois personagens ao mesmo tempo. Na verdade, tu quis dizer que tu alterna com outro personagem. Entre eles, isso. É, mas você alterna foi, em qualquer foi momento. Onde eu fiz a confusão, entendeu? Eu pensei, uai, que eu lembro no jogo que você vai trocando de personagem. É. Eu lembro do jogo você ir jogando com dois do avião. Eu achei que era tipo Sonic 2, assim, sabe? Saiu dois personagens um atrás do outro. Queimando a pauta! Caraca, tio Blue, me chão de cu. Toma essa aí, agora. Toma essa aí. Joga nele, agora é a hora. Pera aí, gente, deixa eu desligar aqui, eu tô saindo. Vai lá, Spider, segue aí, Spider. Hora, tava onde, tio Blue? Segue aí, Spider, segue. Caraca, hein. Enfim, você pode alternar com os personagens, a gente já falou do gráfico aí também. A música desse jogo é muito foda. Particularmente, eu acho muito foda a música do Castlevania 3, tem altas músicas boas. E como o Nilson falou aí, a questão gráfica realmente é bem melhor, tá? Eles trabalham bem melhor. Deixa eu impor uma coisa em questão das músicas. Eu não sei se você sabe, mas a versão japonesa... Deixa eu impor uma coisa. Caraca, aí sim, ninguém vai poder dizer que a música é ruim. Não, não, não. A música, tipo assim, a música do Dracula's Curse, que é a versão americana, que saiu um ano depois da versão japonesa, a versão japonesa, ela vem com um chip que a versão americana não vem. Uhum. Então, as músicas da versão da japonesa, cara, é incrível. Não parece que você tá jogando um Nintendinho, cara. Parece que você tá jogando em questão de música, né? As músicas parecem música de 16 bits, cara. Não parece música de 8. Eles botaram um chip sonoro que melhora a qualidade dos sons, né, cara, do Nintendinho. Tá, Elias, me explica por que alguém lançaria o mesmo jogo, só que pior. Me explica isso, cara. Não, aí que eu não entendi, que quando eles trouxeram o jogo pra... É, quando eles trouxeram... Não, mas tem uma razão nisso. Fala, eu te digo que é a razão. A razão pra isso, Team Blue, é que o NES americano não suportava esse chip. Entendeu? Dizem ele, mas... Então tinha uma incompatibilidade, O hardware não era compatível, entendeu? Entendi. É, bom, teoricamente não é o mesmo videogame, né? Eu vou achar aqui um vídeo do YouTube e vou pedir pro Team Blue botar aí pra vocês verem a diferença da versão americana pra versão japonesa. Cara, é muita diferença. Tem um monte de diferença, né? Gráfico, no desenho dos chefes, as músicas. E a versão japonesa, ela é assim, não que o jogo seja fácil, mas a versão japonesa é mais fácil. E a versão americana é uma desgrama, velho. É difícil pra caramba. Ô Spider, me esclarece um negócio aqui. Você jogou o jogo, foi o cartuchinho original no Nintendo original? Cartucho original no Nintendo não original. Porque Turbo Game. Vocês sabem se os cartuchinhos piratas, se eles têm algum hack, alguma coisa, alguma alteração no código, alguma coisa? Porque eu lembro um pouco diferente do jogo, saca, velho? Você falou que o esquema você troca só um personagem, né? Você escolhe o personagem secundário e você troca entre o Trevor e ele. Não, quatro, o Nils falou depois, o Nils corrigiu. Não, então... O Trevor é fixo. Você escolhe quem vai acompanhar o Trevor, mas é apenas um deles que acompanha o Trevor. Isso, exatamente. Então, eu lembro que quando eu joguei, eu não sei se era porque o cartucho era pirata e o videogame pirata era tudo pirata, o jogo tava naqueles cartuchinhos, um monte de games em um, sabe? E você podia trocar entre todos os personagens. Sabe, todo mundo liberado ali pra você trocar. Edu, devia ser alguma ROM hack que já vinha liberado os personagens. Aí fica fácil demais. Pô. Tipo GTA Rio, Edu. Por isso que eu tô perguntando pro Spider se ele sabe se porque... tem alguma diferença. Ou assim, você tomou um chá de fita aí, Edu. É porque quando eu joguei... Não. Quando eu joguei o Castlevania, pra me conseguir abrir o... Até eu conseguir abrir o Alucard... Depois que eu abri ele, cara, eu zerei só com ele, porque ele é apelo você jogar com ele, cara. Isso que o Edu falou era um mal muito grande, e isso se estendeu para várias gerações. Por exemplo, eu me lembro do PlayStation, onde tinha gente que tinha o Tekken 3 com todos os personagens abertos no CD. Comprava já aberto. E aí quando ia jogar comigo, jogar original, não sabia por que os personagens estavam tudo fechados, caso não tivesse o save, coisa e tal. Não, e também a graça do Tekken... É abrir os personagens, né? É abrir os bonecos, né, cara? Isso, e isso em vários jogos, não é só o Tekken, não é só esse Castlevania. Provavelmente muita gente jogou os piratas com as coisas já abertas e não faz ideia que era uma coisa secreta ou perde a experiência do jogo. Perde total. Pra caramba. E esses jogos... O cara vai jogar e fala, ué. E esses jogos todos em um aí realmente vendiam bastante, né? Essas fitas vinham bastante do Paraguai aí, então. Isso. E eu joguei na casa de um amigo. Então eu lembro bastante disso, porque quando a gente ia jogar, como eram quatro personagens, e você jogando, os quatro tinham barra de life independente. Era Dynaviso você morria... que você jogou? Hã? Era Dynaviso que você jogou? Isso, Dynaviso. Sabia, eu sabia, cara. Um amigo meu também tinha Dynaviso e tinha esse cartucho, cara. Mas o Team Blue, só complementando aí essa questão de mudança de personagem, você mudava durante o jogo pelo Select. Você apertava o Select, dava um tempinho e ele mudava para outro personagem, sabe? Ah, entendi. E aí, tipo uma poeirinha assim, aí trocava o personagem. Enquanto o Trevor usava os corações para usar poção, cruz ou faca, o Alucard usava isso, por exemplo, para entrar no modo morcego. Então, quanto mais coração você tinha, mais tempo você podia ficar no modo morcego. E o outro, o Grant, que é o que escalava as paredes, ele conseguia ficar pendurado nas paredes. Então, dependendo do cenário, você conseguia passar por cima dos muros que obrigatoriamente mandavam você descer uma escada, por exemplo, sabe? Entendi. Chegava numa tela que você tinha que descer pra passar pro outro ou lado. Ou tem areia movediça, tipo, de pular pela parede. Se você soubesse conciliar as fases com os personagens, tinha fase que ficava fácil demais, cara. É igual a Sifa. Se você escolhesse a Sifa, que era outra opção de personagem, o jogo ficava bem mais difícil, porque ela era forte pra caramba. Mas ela, tipo assim, não tinha nenhuma vantagem a mais, entendeu? Não, o ataque dela era curto alcance, né, cara? Mas era forte. Ela congelava os personagens, né? Sim, mas porque ela era mágica. Ela é, como é que é? Mago, no caso, né? Sim. Então, pode falar. Não, eu ia falar que é outra coisa, pra não alongar muito, que a gente já tá falando muito desse jogo, que o jogo é foda mesmo, enfim. Mas você tinha outra coisa, Team Blue, que você tinha caminhos diferentes pra seguir. Então, isso. Por exemplo, você terminava o primeiro cenário, ele te dava opção. Você quer ir pra Torre do Relógio ou quer ir pro Pântano? E aí, beleza, se você escolher, você não pode voltar mais. Chegava no fim do segundo ou terceiro cenário, às vezes não era necessariamente no próximo, você te dava duas opções, você quer ir pra cima ou quer ir pra baixo, entendeu? Sim. Então isso ia modificando as fases que você ia visitando no jogo. Então você precisava obrigatoriamente jogar mais vezes pra ver todas as fases e ver todas as possibilidades. Jogo em bom. O replay aumentava muito, né, cara, com esse tipo de coisa, né, cara? Pois é, eu joguei Castlevania 1, gostei muito, não joguei o 2, não sei o que eles fizeram pra modificar, mas deu pra ver que o 3 eles acrescentaram muita coisa e melhoraram bastante o jogo pra tornar divertido, né, cara? Porque naquela época tinha muita continuação que era a mesma coisa, basicamente. O 3 inovou em, cara, numa porrada de coisa. Uma porrada de coisa. Na mesma geração, olha só. E a galera aí, a gente não... Ainda mais vale um comentáriozinho rápido. Quem percebeu, a gente relacionou os nomes, né? O Trevor, a Alucard, a Sifa, já tá reconhecendo de algum lugar. É que esse jogo aí serviu de inspiração para as duas temporadas do anime do Castlevania da Netflix, né, cara? Olha só. O anime pega a história desse jogo aí, do Spider, do Dracula's Curse. Mas, tudo bem. Mas me esclareçam uma coisa aqui. Vocês que têm mais conhecimento do Castlevania do que eu, parece. Os jogos, eles têm histórias rebootadas ou eles são sempre sequências? Não, ele tem reboot, ele tem história paralela e tem história spin-off. Tá, então aí até chegar... Nem entra no cano. Tá, até chegar no jogo que o Spider falou. 1, 2 e 3 são sequências? Mais ou menos, porque o 3 eu acho que passa antes do 1, um negócio assim, não é ordem cronológica 1, 2 e 3 em progressão não, um deles tá... Então é por isso que a Netflix pegou ele então, porque ele é antes, é o primeiro no caso. Cronologicamente o Castlevania é uma bagunça de história, cara. Entendi. O problema todo é a cronologia, porque... Igual, por exemplo, tem jogos que foram lançados... Tem jogo do PlayStation 2, igual o Curse of Darkness, por exemplo, que a história dele se passa no mesmo tempo que passa... Não, se passa um pouquinho depois, não sei, que é a história do 2 ou do 3. Eita, não, é o primeiro 3D do PlayStation 2. Ok, é o primeiro, não vamos entrar nessa seara aqui, senão já viu, né? Vai ter 3 cash e não vai... Melhor deixar pra lá. Esqueçam que eu perguntei isso. Se você for jogar, use aí o password do Help Me, que você ganha 10 vidas pra começar o jogo. Eita, porra, olha só. Caraca, rapaz. Aqueles bodes eternos na mente, olha, né, cara? Olha aí, rapaz. Enfim, vamos lá então, dando seguimento aqui, o próximo a falar aqui é o Fernando, olha aí, Fernando. Ô louco, eu logo assim? Rapaz, até fiquei surpreso agora. Vou trocar agora, é o Flávio, vai, Flávio. Ah, beleza. Caraca, não, vai. Segue o barco. Vai, Fernando, vai lá. Tá moscando ele, cara. Fala, ô louco, cara. Hein. Desse jeito aí não ajuda não, pô. Mas vamos lá, vamos. No segmento aí, já que o Spider falou de um jogo de NES aí, vou também falar um aqui. Espero que não tenha sido falado no cast. Não, pera aí. Mas vamos lá. Não, tem que excluir esse cara do cast. Espero que não tenha sido falado. Cara, todo mundo que tá aqui ouviu todos os episódios. Não, pera aí. Todo mundo ouviu. O Edu não ouviu, cara. Pera aí, o Edu não ouviu, o Spider não ouviu. Nilson também não ouviu. Ah, segue, Fernando. Fala aí, Nilson. Acho que nem o Flávio. Fala, Fernando. Vai. Eu vou falar do The Goonies, de NES. Jogo foda, muito bom. Jogo dos Goonies de NES. Jogo de bom, NES. Hein? Caraca, explodiu a cabeça do Edu agora. De NES. Caramba, vocês nunca jogaram, velho. Edu? Nunca jogou? Eu nunca ouvi falar que tivesse esse jogo, velho. Não só tem o primeiro, como tem o segundo, Edu. Caraca, caralho, aí agora buguei de vez mesmo. Caraca, já não gosto do filme, imagina o jogo. Tá aí no chat aí, Edu. Tem um slot. Que bosta. Não, o jogo é bom. Sim, vou escolher aí, Fernando. Não, o jogo é bom. É um joguinho de NES de 86. Ele tem pra MSX, cara. Porra. Tem, É da Konami. Ele foi lançado pra MSX e depois pro NES, né? É da Konami, caralho, de 86. É um joguinho da Konami. Cara, eu joguei, Fernando, a versão do MSX primeiro. Não, eu joguei do NES, como eu tive o NES, aí no cartucho que veio, tinha esse jogo. E joguei muito esse jogo, nossa. E já tava na vibe do filme também, conhecendo o filme mais pra frente. O filme é de 85, velho. Que jogo de bosta, cara, parece VT, cara. O filme foi antes e tal. É o quê? Eu vou te falar uma coisa. Esse jogo do Nintendinho é 3 por 1 real com força. Que é isso, velho? 3 por 1 real aonde? Nossa senhora, velho. O gráfico do bonequinho, Nilson, parece aquele lá do Sexta-feira, lá do gurizinho que tinha piroquinha. Parece esse jogo, que parece isso, jogo, véio, de Atari, mano. Parece, jogo, cara. É horrível, mano. Mano, jogo de Atari. Para o SNES é a mesma coisa, cara. O jogo é meio que do começo da geração, assim. Tem isso também, os gráficos... Eu concordo que os gráficos são mais simples, assim. Mas isso não tira a diversão do jogo. Acho que não, imagina um moleque que tinha 8 anos de idade, cara, começou a jogar isso aqui, viu a jogabilidade do jogo não ser uma coisa tão difícil de jogar. A primeira cena, ele até parece, assim, tal... Quando você começa a descer nas cavernas e tal, aí o jogo fica bem mais difícil mas muito divertido, cara, porque tem vários elementos pra explorar e tudo mais. Não, é bem legal o jogo. E ele é um joguinho simples, ok, mas ele parece ter uma dificuldade, assim, razoável. É interessantezinho, assim, não é de todo ruim, não. Não, ele não tem. É um joguinho bonitinho, não, cara. Pra NES, legal, velho, bem colorido. Ah, Edu, tu não conta, Edu, tu não conta. Tu acha muito bonitinho. Tipo, uma imagem parece, cara, até as cavernas do Mario Bros, não parece? Assim? Exato, parece, Flávio, parece. Me lembrou muito. É o tijolinho ali, parece que é a caverna do Mario. Olha o ratinho do Mario 2 aí, ó, no esgoto. Você chegou a terminar isso aí, Fernando? Em meia hora. Não era difícil, era um jogo. Assim, pra quando era pequeno, a dificuldade era um pouquinho maior, né? Meia hora. Mas depois você vai pegando a manha, você vai decorando onde você pega alguns itens de proteção que ele tem durante o jogo. Então, com o tempo, você fecha o jogo rapidinho, cara. Mas, ô Fernando, tem um jogo de Atari. Que nossa, o objetivo do jogo é o seguinte: tem um, eu acho que é uma águia voando, assim, acho que é isso que tem, e mais pra frente tem um cipó ou um poste, não me lembro o que que é, e aí, o que que tu tem que fazer? Tu tem que andar, subir nisso e pular em cima da águia, esse é o objetivo do jogo, e esse jogo aqui me lembrou muito aquele lá. gráfico, assim. Não sei qual que é, não. Eu não sei também, eu não lembro. Esse aí que você falou, não lembro. Sabe o nome? Não, cara, eu não lembro. Mas é, o objetivo é sensacional, né? Tu viu, né? Só anda pra frente, sobe no poste, pula em cima da águia e acabou o jogo. Caralho. É, basicamente, esse jogo em si, ele é basicamente contar a história do filme, assim, que o objetivo é salvar os irmãos, né? Então, assim, esse segmento. Porque eles botaram o nome do jogo, o nome do filme no jogo, só. Sim, sim, sim. Só, não tem mais nada, né? É só. É, não tem o slot, que nem o não, falaram aí. Não, tem nada. Não, não tem nada a ver. Ah, velho, não, então é jogo 3 por 1 real mesmo. Ah, você nem jogou aí, você tá falando o quê? Não tem o slot, Não, mas não é só o slot que não tem, Edu, não tem nada. Não tem... É. Então, ele só é o seguinte, ó, vamos fazer um joguinho de exploração aqui e eles vão botar o nome do jogo. Nome do filme. Cara, no mínimo... Olha, não, tem problema. No mínimo era um jogo japonês que veio pra cá pro negócio e botaram o nome de Gunis. Olha, não duvido, cara, não duvido. Não, também eu não duvido, mas não sei, né? Não duvido, não duvido. É o jogo do Mario, velho. Não é do Mario, não. Mas eu não duvido que seja esse aí. Ô Marcos, não tem aquele meme do Mickey enfiando enfiando a mão no olho? Aham, é isso aí. Vou falar pra você antes, você vai enfiar a sua mão, viu? Eita, pô, que delícia, cara. Vamos parar os do dois saco. depois vocês ficam sozinhos aí. Que tenso. Vou fiar saco, ué. Eita! Fernando, vai lá, Fernando. Fala aí. Vou falar o quê? Pois é. Não, mas não é porque a gente detonou, cara. É porque o que tu falou já falou mais que tinha o jogo. A única coisa que eu tenho que falar é que se não tiver um 3 por 1 real, não é Machine Cash, cara. Não é. Entendeu? Tem que dar chance pro 3 por 1 real, né, Nilson? Qual é outro podcast que fala de joguinhos 3 por 1 real? Nenhum! Nenhum. Eu vou ouvir o Fliperama de Boteco. Aí o Fliperama de Boteco tá lá falando do Resident Evil 2, remake. Ah, eu vou olhar o jogo velho tá falando do quê? Tá falando do Sonic, tá falando do Mario, Mortal Kombat. Mas não fala dos joguinhos 3 por 1 real, olha aí. As referências do jogo, que os itens que você pega tem a ver com o filme, né? Os itens de proteção. Sim. E tudo mais. E no final aparece todo mundo de mão dada lá. Aí de fundo tem o barquinho saindo o barquinho saindo. A última fase é no barco, inclusive. Caraca. Tá louco. Quer dizer então que a tela inicial dá spoiler do final, olha lá? É isso mesmo. Tá certo. Olha, já aparece o final do jogo ali pra cima. Já zerei o jogo então, hein? Já zerei o jogo, pode contar? O push start key ali é pra você reiniciar o jogo, tá ligado? Pra começar de novo. Ah, tá. Depois de um jogo sensacional, que foi o que eu falei, um jogo fabuloso, que o Spider falou, teve o 3 por 1 real do Fernando, e agora vamos para um jogo aí que eu estou muito curioso pra saber. Eduardo, fala aí, Edu. Olha só, cara, eu tava esperando pra ser o último da lista pra ver se eu pegava o mainstream ou se não, eu não quero correr o risco de terminar o cast não. Com um baixo astral. Fala mainstream, por favor. Não, vou falar do jogo que já tava planejado. Como vocês não manjaram a referência, eu vou falar de um jogo, cara, pra mim foi uma gratíssima surpresa saber depois que existe o jogo fora do a história do jogo, vai muito além do jogo, né? Mas é, pra mim, um dos jogos mais bonitos do Master System, cara. Até hoje eu fico muito admirado com os gráficos do jogo, com o desenho, com tudo mais, que é o Asterix. Caraca, Edu! Aê, Edu! Caraca! Edu, agora sim! É o primeiro Asterix. Tem três jogos. Três são bons. Master System são três. Vou conferir essa maçã aí, deixa eu ver. Então, os três são bons. Não é aquele que virou o jogo da TV Colosso, não, né? Não. Tem três Asterix, agora resta saber qual do que você está falando, cara. Eu tô falando do Asterix. Primeirão. Isso, chama só Asterix. Eu já não gosto desses personagens, imagina o jogo. Cara, mas o jogo é muito bom, é muito divertido. Olha, pode jogar de duas formas. As imagens de transição aqui da história é legalzinho. Eu tô vendo uns gráficos bem legal. Nossa, os gráficos são show, cara. Porra. Não, os gráficos, cara, do Master System é quase 16 bits, cara. Caraca, eu acho, cara, que são os melhores gráficos do Master desse jogo aí, cara. Caraca, tem que reconhecer que realmente os detalhes... Ô espalhão, só. O jogo pode ser uma bosta. Pode não se divertir, pode... Sei lá, pode um monte de coisa, porque eu não joguei. Então, sabe, pode ser um monte de coisa ruim. Mas agora... Graficamente ele é sensacional pra época, cara. Porra, tá incrível mesmo. Estou impressionado. Ele é um jogo no final da vida do Master System, né, cara? É um jogo de 91, cara. Olha aí. De 91, exatamente. Cara, já estavam torcendo a toalha em dois pra tirar. Olha aí, Flávio, esse dá pra reservar uns 5 reais, Flávio. É, dá, esse joguinho é bom. Isso aí já não entra no 3 por 1 real. Não, entra. Ele combinou com o Fernando. Ó, Fernando, hoje, por favor, fala de um jogo 3 por 1 real pra mim poder falar de um jogo bom. Finalmente, Edu. Finalmente. Mas então, o... Ah, cara! Eu não sabia desse jogo da TV Colosso aí. Então, um dos Asterix virou o jogo da TV Colosso pra cá. É esse jogo que eu tô falando. E aí tem neguinho jogando, jurando que é o jogo original. E o Obelix, tá ligado? O Gilmar é o Asterix e a Priscila é o Obelix. Tem gente até hoje jogando Mônica no Castelo do Dragão, achando que é... Original, sensacional. Não, na verdade, a Tectoy que fez essa doideira aí, mas o jogo original do Asterix, né, cara? Do Asterix. E o jogo é muito bacana, velho. A história é o seguinte: os romanos sequestraram o Panoramix, que é o druida da vila dos gauleses. E aí o líder da vila coloca o Asterix e o Obelix em missão de resgate pra salvar o druida. Caraca, e nisso eles legal, vão cara. Parando, eles saem da vilinha deles, né, na Gália ali, da vila deles, e vão indo até a capital romana, sabe? E nisso eles vão passando por vários locais, aí eles encontram os vikings, encontram os visigodos, encontram... Tem mais outros dois povos lá que eu não lembro o nome agora, até eles chegarem lá na capital dos romanos. Edu, repete a tua referência do início pra gente ver se a gente pega agora. Ah, aqueles romanos são loucos. Ele fala isso durante o jogo, é? Durante o jogo ele fala numa daquelas ceninhas de transição de fase, que tem uma frasinha. Aí uma das frases é: esses romanos são loucos. Ah, show. Mas o jogo... Ele é inspirado nos personagens dos quadrinhos. O Asterix, ele surgiu dos quadrinhos. É um quadrinho francês muito famoso lá na França. E no quando eu tava na escola, bem tempo depois de ter jogado o Asterix e tudo, foi lá pro 97, 98, na biblioteca da escola chegou a coleção completa dos livros do Asterix, sabe? E, cara, em quase todos os quadrinhos, em algum momento, o Obelix fala: esses romanos são loucos. Saca? É muito icônica a frase. Aí depois, né, que eu já tinha lido os quadrinhos, fui jogar de novo, que eu vi a frase, aí eu fiquei mais admirado ainda com o jogo. Porque o gráfico é muito fiel à arte do quadrinho, sabe? É muito parecido mesmo. E você pode jogar de duas formas. Se você jogar de dois players, aí ele vai naquele estilinho Mario. Você joga, um player vai com o Asterix, o outro com o Obelix, e vai alterando, ou quando você passa de fase, ou quando você morre. Aí vai o próximo player, e, por exemplo, o player 1 pode estar lá na fase 15, enquanto o player 2 está lá na fase 4 ainda, porque não conseguiu passar e tal. Se você estiver jogando só single player, você joga a primeira fase do Asterix, a primeira fase do Obelix, e depois, nas outras fases, você pode escolher qual fase você quer jogar, se é a do Asterix ou se é a do Obelix. E cada um, as fases são diferentes. E eles têm jogabilidades diferentes, habilidades diferentes, tudo diferente. Não, pera aí, então Asterix... tu tá me dizendo que tu tem um multiplayer em tempo real. Não. É, tu tipo não disse assim... que tu... dá pra jogar de dois esse jogo, não? Não, dá, mas dá um Super Mario, mais uma vez. Ah, é um de cada vez. Eu achei que repartia isso. A tela. Ah, tá. Não, tipo não. Mario. Ah, entendi. Bom, Mario, você morre, vai com um, morre, vai o outro. Entendi. Ou passa de fase, vai pro próximo. Ok. E se você estiver jogando single, você escolhe com qual dos dois você quer jogar. Sim, entendi. Aí, igual, por exemplo, o Obelix, ele é bem mais forte que o Asterix. Ele quebra pedra com murro, ele pula mais baixo e coisa e tal. O Asterix, ele tem as poções pra poder quebrar pedra. E eles, os dois em comum tem uma poçãozinha que faz ponte. O Obelix tem um Minir, que é um pedregulho gigante, que ele pega assim e arremessa. É do tamanho dele a pedra, assim, no formato de puta. Cara, é muito legal o jogo. E como as fases são, tipo assim, você tem a fase do Asterix e a fase do Obelix, o replay do jogo é muito grande, tá ligado? Porque são muitas fases. O número exato eu não sei. Mas se você, por exemplo, cansou de passar com o Asterix, se você jogar com o Obelix, as fases são todas diferentes, tá ligado? Entendi. E aí você pode, é mais fácil jogar com o Asterix a fase 5, mais fácil jogar com o Obelix a fase 6, e aí por aí vai indo. Cara, é muito bom. Quem não teve oportunidade ainda, pode pegar o jogo pra jogar hoje, que ainda hoje ele tem um desafio legal, tem aquela proposta, assim, tem enigmas pra você poder passar, não é só você ir andando pra frente. Tem caminhos pra você abrir. Por exemplo, Edu, tem uma fase da água que você tem que, quando você tá com asterisco, você joga uma poçãozinha na água, aí junta umas borbulhas, né, da explosão da poção, aí jorra a água pra cima, você pula em cima da água e pula na plataforma, porque isso. Só você tentando pular não dá... Por mais que o Asterix pula mais alto que o Obelix, né, cara? Isso, aí você joga a poçãozinha, ela faz um chafariz na isso. água. Isso. Assim. Pai, esse aí jogo é demais, cara. Esse jogo é lindo demais, cara. Nossa. É um jogaço, velho. Um jogaço. Cara, eu tô... Parabéns, Edu. Parabéns, Edu. Tô meio que com o Team Blue aí, que eu nunca dei muita atenção pra Asterix e Obelix. Eu sei e reconheço que tem um monte de gente que gosta e tal. Eu até acho interessante, mas eu nunca li quadrinhos dele, nunca me interessei, sabe? Aqueles conteúdos famosos que a gente passa pelo falta de interesse, realmente, que a gente não se identifica, né, Spy? Acho que é mais ou menos por aí mesmo, sabe? Mas eu tenho que reconhecer que esse jogo realmente é impressionante, cara. Impressionante. Pra época dele... Esse jogo é massa demais. Pra Master System, é sensacional. Cara, impressionante pra Master System, cara. Sim, então... sim, jogo cara. Bonitão. Quando eu joguei ele pela primeira vez, eu fiquei impressionado, velho. O bonequinho muito bem desenhado, muito bem detalhado. Movimento articulado. Mas quando criança, a gente não tem 100% dessa noção aí que tu tá falando, Edu. Se tu tinha, tu era um ser extraordinário. Mas hoje em dia a gente se impressiona muito mais. Não é questão disso, velho. Mas se você pegar, assim, outros jogos, por exemplo... Tipo do Fernando aí. Por exemplo, é um jogo contemporâneo esse jogo. Sim, do Goonies. É, sim. Olha a diferença de desenho do personagem do Asterix pro Goonies, saca? E é da mesma geração. Mas olha só, capacidade. A máquina da Sega era muito melhor do que a do Nintendo, né, cara? Sim, não tinha nem comparação, cara. Não tem mesmo. É isso que eu ia acabar de falar agora, cara. Você tentar comparar os jogos do Nintendinho com os jogos do Master System em questão de gráfico, apanha feio, cara. Apanha feio. Que esse Asterix, ele, pro seu olhar, ele é quase um jogo 16-bits pela quantidade de cores que ele consegue colocar em tela, cara. Nem pode, né? Uhum. Né? Exatamente, o jogo é bem colorido, cara. Tem fase que é muito colorida, sabe? Tem um bônus que você sobe num negócio assim, um canhão que te arremessa, você vai parar tipo no céu. Aí você vai pulando nas nuvens, assim, aí tem um arco-íris no fundo da tela. Show aí tem bola. As nuvens, os inimigos coloridos. Cara, o jogo é muito magnífico. Sensacional, véio. Edu, parabéns. E cara, é isso aí, velho. Quem não teve oportunidade de jogar, jogue, porque até hoje é um jogo muito bonito. E vocês que não tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais do Asterix aí, conheça um pouquinho mais, cara, porque a obra é muito legal e tem muitas referências, sabe? Ah, não, muita fica, coisa fica assim. Só no jogo, tá bom. Não, porque os quadrinhos são bem legais, pô. Só o jogo. E eu vou mais além, os três jogos que tem pro Master System do Asterix são excelentes, todos os três, cara. Até o TV Colosso também. É que é um ROM hack, né, cara? Vou fazer o quê, né, cara? Ok. Dito aí o jogo do Edu, vamos para o próximo aqui, que é ele, Flávio. Vai lá, Flávio. Então eu vou falar de um jogo do... Cara, esse jogo, se não é um dos mais bonitos do Super Nintendo, cara, não sei como é que é, do jeito que ele foi desenhado, parece que foi desenhado à mão, é o Yoshi Island Super Mario World 2 do Super Nintendo. Caramba. Baita jogo, cara. Baita jogo. Ele é, como você disse, o Flávio, ele foi desenhado com giz de cera, né, cara? Por isso que os gráficos são assim, cara. Porra, muito lindo, cara. Você controla o Yoshi, né? Que o Yoshi tá carregando o Baby Mario. Entendeu? Então você tem que passar de fase carregando o Mario. Não pode tomar dano, que se tu tomar dano, o Baby Mario sobe e fica chorando e o choro dele é esse choro, hein? Pô, cara, é insuportável, cara. Na verdade, a única coisa chata desse jogo é isso, mas o jogo é sensacional. O jogo é bom mesmo. Cara, deixa eu dizer pra vocês. Nunca joguei essa porra. Conecta aí, desconecta. Você tá de zoeira, cara. Eu acho que eu já deixei bem claro em outros casts que a gente já mencionou. Super Mario World é o único jogo do Mario que eu gosto. Todos os outros, pra mim, são bem... Mas o Yoshi Island é melhor que o Mario bem World, bem meh. Todos não, os outros, cara, pra mim... Os três você não gosta? Também. Não é, não, cara. Não gosto, cara. Eu acho todos os jogos do Mario uma bosta. Com exceção do Super Mario World. Nossa. Inexplicável. Mas eu entendo isso, cara. Eu entendo porque... quando surge alguma coisa do Mario... Nossa, que hype, não sei o quê. Papapá, foi assim com o Mario 64. Tentei jogar porque eu tava no hype do Super Mario World, né? Mas já tinha jogado o Yoshi's Island. Cara, não. Não gosto nem um jogo do Mario. Não gosto mais do Super Mario 3. Não gosto. Acho tudo uma aposta. Que isso. Só o Super Mario World. O Super Mario 3 é o melhor. O melhor Mario 3 é o melhor Mario. É uma aposta. Pra mim, o Super Mario World é o melhor de todos os Marios ever. Qualquer um. De hoje, antigamente. Até agora que eu tô com raiva do meu irmão, cara. Que ele deixou. Jogou fora o cartucho do Super Nintendo original, do Super Mario Bros. 3. Caraca. Credo. Meu bom, hein? Caraca. Porra, irmão ruim, hein? Entendeu? Ele deixou no saco assim, aí passou o cara pra catar a lixa. Não, pode pegar o que tem aí no saco. E tinha. Tinha controle, tinha... Pô, mas sua família tem um histórico de jogar as coisas no lixo, né, velho? É o videogame, documento. É os documentos. Porra, não é? Tu tem certeza que tu não teve mais irmãos botar no lixo? Eu tô até feliz de não ter sido jogado no será lixo. Que eu não sou teu, será que eu não sou teu irmão, cara? Porque a minha mãe pegou um valo, sabe? Nossa, vai ver que foi. Caraca. Aí, ó, tá vendo? Eu achei que o problema era o pai do Nelson vendendo os jogos dele, ó. Cara. É bem pior, né, cara? Pelo menos o pai dele pegou dinheiro pra alguma coisa, né? Não é? Pelo menos o pai dele vendeu pra recuperar o dinheiro do pão que o Nelson gastou. Mas além dos gráficos ser muito interessante, como você falou, Flávio, as músicas também são excelentes, né, velho? Ele foi feito no final de vida do Super Nintendo? Sim, foi em 1995, cara. Então, é explicado também o tal caprichado, né? Ele puxou tudo que não, tinha. Não só isso, cara. Ele não é porque ele puxou tudo que tinha. O Super Mario World 2, o Yoshi Island, ele tem um chip, o FX2, que fazia polígonos, cara. Então, ele dentro do jogo, do Yoshi, tem muita coisa 3D no jogo. 3D de polígonos mesmo. Ele é mistura de 3D com 2D, né, cara? A intro do mapa lá... É toda 3D. Girando, né? Sim, sim. Okay. É tudo... É tudo é misturado no caso, né, cara? É uma mistura de desenho. Mas uma coisa que eu tô achando interessante, tô olhando o gameplay aqui enquanto vocês estão falando, que eu não me recordo de ter visto na época, é sobre o jogo não ser simétrico, cara. Que tipo, o primeiro Mario, o segundo Mario, por mais que tivessem algumas coisinhas no Super Mario World, ele era totalmente simétrico, entendeu? Tudo quadradinho, tudo bonitinho, tudo com alturas definidas. Aqui não, eu vejo que as coisas se mexem pra baixo e pra cima, o chão, dependendo do bonequinho anda, ele sobe e desce, porque tem o chão não é regular. O chão não é regular. É bem interessante. E olha só, Marcos, a ilha do Yoshi Island 2 é a mesma ilha do Mario World. Sim, cara. Pra quem não sabe, é aquela ilhazinha que tu começa o jogo. Só que bem antes, né? Sim. Bem antes. É, quando o Mario ainda era criança, né? Aí é que tá. Porque no final do jogo, o bebê Mario e o bebê Luigi são deixados na casa da Peach com o Mario. Eita, pô, então é o filho do Mario, não é o Mario? É. Ih, vai ver que jogaram no lixo. Até hoje eu entendi. Na verdade, é irmão do Flávio. Não, eu lembro que a cegonha leva pra uma casa, mas aí eu não lembro direito. Eu lembro que a cegonha leva os dois bebês pra uma casa e deixa lá, e sai. Então, essa casa é no Reino dos Cogumelos, e quem abre a porta é a Princesa Peach, e atrás dela tá o Mario. Eu tenho uma história muito boa desse jogo, que quando eu ia na locadora jogar esse jogo, sempre vi um filho da puta e apagava meu save. E eu já tava do quinto pro sexto mundo, que é o último mundo, né? O sexto mundo. Aí eu chegava, cara, e falava, pô, toda vez eu tenho que jogar esse jogo do começo. Aí eu peguei, cara, por mais que o jogo seja bom, ele é excelente, um dos melhores jogos do Super Nintendo. Só que aquilo me foi enchendo tanto, e já tava no final da vida, tinha os PlayStation e tinha o Super Nintendo. Ainda aqueles resquícios de Super Nintendo, né? Ficava dois, três Super Nintendo lá no canto, e o resto era tudo PlayStation. Aí o tempo foi passando, cara, eu falei, cara, não vai dar, porque toda vez que eu pego pra me jogar, alguém apaga meu save de sacanagem, só pode. Aí passou o tempão, aí foi em quem? Foi em 2012 ou 2013, eu consegui um cartucho do Super Mario, do Yoshi Island, que um bicho do Rio aí, um amigo meu de canal que ele conhece aí, ele me vendeu a fita por R$80 na época, que é barato, hoje em dia você vai olhar no Mercado Livre aí, essa fita tá 250 conto, véio. Só o cartucho. Eu peguei pra me jogar, falei, agora eu vou zerar, cara. Só que eu zerei saboreando o jogo, não tem quando você pega... Passa um mundo, para de jogar, depois passa mais um mundo e vai jogando. Falei, não, esse aqui eu tenho que zerar. E eu peguei e zerei, cara. Tinha que... É questão de honra, né, Nilson? Isso, isso. É questão de honra. É. Ô, Edu, eu assisti aqui o final do jogo, não aparecem as pessoas que recebem os bebês, viu? Teoricamente, mas os dois bebês. Sombra aí. Teoricamente, os dois bebês é o Mario e o Luigi, mas as pessoas que aparecem ali. Não tem como tu identificar quem é, cara, de maneira nenhuma. Duvido que alguém consiga dizer que é a Peach ou qualquer outra pessoa. Foi o que eu disse, né? É, não dá pra ver. Manda print, tem print? Tem, peraí. Cara, inclusive, os últimos... O que eu acho interessante que no Yoshi Island é que é o seguinte. Cada mundo tem duas fases extras. Se você fizer 100% em cada fase. Por exemplo, no Yoshi Island tem uma coisa, você tem que pegar 100% das moedas, 100% dos bônus de cada bônus. Fase. Uhum. Aí você consegue abrir uma fase extra. Tem duas em cada mundo. Só que para você fazer 100% no jogo, que o jogo tem porcentagem, se você fizer 100%, pra você fazer 100%, você tem que pegar todos os bônus, todos os negócios. E o Yoshi Island tem uma coisa que tem nos jogos, tipo, você tem que pegar uma chave pra ir num lugar que você não precisa de abrir uma outra passagem pra pegar um bônus, entendeu? Ele tem muito backtrack, cara. Tem muito isso. Não, e ele também tem os negócios de completar nas fases, são três, né, velho? Você tem que pegar 20 moedinhas vermelhas. Sim. 5 botãozinhos de flor. Sim. E. Qual que é o outro negócio? Tem fase que é chegar completo, chegar com todo com o negócio das estrelinhas no 30, que serve de timing pra você ficar sem o Mario. Uhum. Então você tem que chegar lá com o timing no 30. Pegar as estrelinhas, que é o que dá o timing. Então, Tem fase que é fácil você completar isso aí. Tem fase que é mão na roda. Tem agora, fase que tem fase que você chora pra você passar, mano. Chora. Caraca, o joguinho é sensacional aí. Valeu a escolha aí, Nilson. Obrigado, Nilson, por ter escolhido o joguinho. Muito fui bom. Fui eu que escolhi, não. Ué? Tava na minha lista. Como que não foi tu, cara? Tu falou do jogo todo aí, todas as coisas do jogo. Como é que não foi tu? Foi o Nilson, sim. Não foi? Não foi? Hora dessa, cara. Tá o Flávio chorando igual o Mario agora. Tá o Flávio chorando igual o Mario. Esqueci, você que escolheu o jogo, você zerou o jogo, cara? Cara, não, cheguei bem longe. Ah, então foi o Nilson mesmo, que bom. Ainda tá em tempo ainda, cara. O jogo é Mario. Não. Fica jogando Fifinha todo dia, cara. Vai jogar Mario. Porra. Não, tô jogando FIFA e Dead Cells. Olha aí. Esse eu joguei no Super Nintendo. Eu joguei no console. Eu joguei também, no meu... cara. Alugando, entendeu? Alugava, mas... Já tinha vezes que não tava... Já tinha sido alugada, entendeu? Aí era difícil. Eu posso agora tentar zerar no emulador, mas na época... Mas tu não disse que tinha um cartucho? Não, não falei, não. Qual foi que foi jogado no lixo? O Mario Bros 3. Ah, bom, você podia jogar mesmo. Nasceu raro. É isso aí então, Flávio. É isso aí, isso aí. Belo jogo. Do mais bonito do Super Nintendo. É isso aí, parabéns, Deus. O Spider nem falou nada, pô. Nem o Fernando. O Spider não falou porque não gostou, cara. No jogo. É. Eu tô com fome. Basicamente. A fome não deixa falar. Mas é muito bom o jogo, né? Não, o jogo é foda, o jogo é foda. Então tá, pra fechar aí com chave de ouro, Nilson, fala aí, Nilson. Vou falar do jogo aí que de um ninja muito conhecido, eu tenho certeza que a gente não falou, que é o The Revenge of Shinobi, cara. Revenge of Shinobi, cara, além dele ser um daqueles jogos que vinha com aquela fitinha de 7-1 clássico do Mega Drive, cara, ele tinha uma coisa muito peculiar, além da dificuldade do jogo, que era a trilha sonora do Yuzo Koshiro, cara. Foda. Que era o cara, ele é tão tenso, que dessa vez ele inventou uma... Não sei se você lembra, Marcos, que quando a gente ia no fliperama jogar, o som do fliperama, ele era aquele batidão, né, cara? Sim. Ele era aquele... Ele dava aquele... Igual como se tivesse... Né? Uns graves sinistros. Igual como se tivesse num show de rock, mais ou menos, ouvindo umas guitarras, umas paradas, uma bateria, entendeu? E... O Team Blue vai botar de fundo aí as músicas, cara. Inclusive a apresentação do Revenge of Shinobi, que ele no começo passando a musiquinha do jogo e ele cortando a shuriken com a espada, cara. É um jogo sensacional. Pelo pra que época. Eu vejo aqui, é um ninja invadindo ou passando, ou sei lá o que, por um local onde tem samurais, tem outros ninjas. Sim. Você não jogou isso aí? Eu não. Ele é um, não é o tipo de jogo que me atrai. Ele é um dos primeiros jogos aí do Mega Drive, né, cara? Ele é um jogo de 1989. Dos primeiros mesmo. E pra época, você vê pelos gráficos do jogo, em 1989, você jogar esse jogo, cara. Eu joguei bem mais tarde. Eu joguei em 93 esse jogo. Eu lembro que. Pra mim foi um choque, porque eu tava acostumado em 93 a jogar NES. Quando eu joguei o The Revenge of Shinobi, cara, eu pirei no cabeçote, mano. Tá, e esse é o primeiro jogo ou ele teve pra outras plataformas? O mesmo jogo ou não, é o esse port? Assim? Ele era teve o primeiro... Teve um port pro NES, pro Master System. Não. O Master. Não. Ele é o segundo... O do Master é o primeiro jogo, esse Revenge of Shinobi é o segundo jogo, é continuação. É, dá pra entender pelo nome que não é o primeiro, né? Ele só tem pro Mega Drive, entendeu? Ele saiu exclusivo pro Mega Drive. É esse que ele enfrenta o... acho que o Batman, o Homem-Aranha, né? É, eu ia falar isso agora. A primeira versão dele, que é a primeira versão do jogo... Ele tinha umas coisas, umas curiosidades muito engraçadas, que tipo assim, os boss, que eu tava falando, quando você vai enfrentar os boss, você enfrenta um boss lá na fase do trem, que depois você passa da fase do trem, você enfrenta o Batman, cara, e logo depois que você mata ele, ele transforma pro Homem-Aranha, cara, é uma zoeira assim que os caras da SEGA colocaram no jogo, só que com o tempo... Eu tô vendo uma freira aqui, é ela que é o Batman? Não, ele... Essa freira aí, ela tira a capa e vira uma ninja, no caso. Ela tira a capa e vira um ninja. Mas o que eu tô falando é os boss, né, cara? E tem uma hora lá que você enfrenta também o Godzilla, cara. Tem um boss que você enfrenta o Godzilla. Caraca, direitos autorais, whatever, que foda-se, né? Não, sim, nem aí. Caralho, sim, mas olha caralho. Só, essa primeira versão tem até... É um pouco mais complicada de achar lá, mas você acha na internet pra jogar, é uma massa. Depois, a SEGA viu que ia ter que comprar os direitos, ela modificou o jogo, os sprites do jogo tudinho. Por exemplo, O Batman virou um morcegão, aí trocaram pra outra coisa. O Godzilla virou um dinossauro comum, tipo um esqueleto de dinossauro. Eles trocaram tudo, porque não tinha como, né, cara? E pra mim, o mais marcante, além do jogo ser difícil pra caramba, eu consegui zerar, cara. Mas esse jogo, no final dele, ele tem um labirinto, cara. Lazarento, labirinto. Miserável, demorei um tempão pra zerar esse jogo. Tem um cara que fica verde também, é o Hulk? É o Exterminador do Futuro. É o Exterminador do Futuro, agora você lembrou, cara, não tinha até esquecido. Você enfrenta cara, o jogo tem essas viagens, assim, mas se você desconsiderar essas viagens como... É fanservice. É legal, cara. Fanservice. Mas, cara, o jogo é muito legal. E principalmente se você fizer bom uso das magias... que te dá habilidades exclusivas, é bem legal quando você usa as magias e passa a ver os estágios de forma diferente, ou mata o chefe de uma forma diferente, entendeu? Sim, as magias, além, ele tem a magia, que ele destrói o corpo dele, sacrifica pra explodir tudo que tá na tela, que essa magia você perde uma vida, obviamente, e tem a magia que você se contorna todos em raio, e tem a magia que você, quando você usa, ele dá pulos mais altos ainda, que ele tem um pulo comum e o dois pulos, né? Você apertar duas vezes o pulo, ele dá dois pulos. E quando você usa essa magia, ele pula mais alto ainda, cara. E tem a magia de proteção, né? Que é do escudo. Escudo, que é aquela que eu falei. Caraca, que tô vendo o Godzilla aqui. Caraca. Tá vendo aí, né? No Godzilla. Eu joguei a versão em cartucho na época. E esse jogo é aquele jogo que fala bem assim, que a galera tem um dito muito corrido no YouTube entre os retro games que Mega Drive é o som bosta, né? Mas quando você bota o som do Revenge of Shinobi, cara, parece que você tá jogando um fliperama. O som do Mega é muito foda nesse jogo, cara. É um jogo... só você ouvindo, cara. Quem nunca jogou, só você ouvindo o som dele, as músicas são maravilhosas, cara. As músicas são muito boas. Caraca, tô olhando o último chefão aqui. Parece o carinha aquele do Samurai Shandown. Como é o nome daquele cara mesmo? Yoshimitsu? Não é Yoshimitsu, não lembro. Enfim. Eu sei que isso aí é um teatro japonês que tem, né? Que os caras botam esse negócio aí, isso, né? Isso mesmo, é. Sensacional o joguinho, muito bom, cara. Kabuki, não sei o que lá, é uma coisa assim, cara. Muito legal o joguinho, cara. Gostei. Esse jogo, cara, é um jogo muito, assim, bem conhecido. Até quem quase não jogou Mega Drive conhece o jogo. Mas o Fernando e o Flávio jogaram isso aí? Eu joguei o Shinobi do Master System, eu não tive o Mega Drive. E o Edu não jogou também? Cara, eu lembro que eu joguei no emulador mais pra frente, eu joguei mais pra frente no emulador também. Eu vou dizer pra vocês, eu acho que pelo desenrolar aí enquanto o Nilson tá falando, acho que só tu e o Spider jogaram, o Nilson. É que jogaram mais a fundo foi os dois mesmo. Não, eu sabia que eu joguei por cima, assim. É, eu sabia esse negócio do Batman, do Homem-Aranha. Do YouTube. Eu sei que no de Master System eles iriam botar o Mario. Caraca. Como mestre, só que aí não. Aí botaram outro nome. O mestre, e aí tu vendo o primeiro mestre, tu bate nele e ele fica pequeno. Como se fosse o Mario, entendeu? Até bigode tinha. É, se vocês quiserem saber mais detalhe mesmo. Assiste o vídeo do Neilson no canal lá. Assiste minha análise completa que eu fiz lá no canal, cara. Entendeu? Que lá eu explico bem mais detalhadamente mesmo, cara. Ah, bom, já vi que não fui eu que fiz a capa desse cast. Foi você mesmo, foi eu. Foi eu? Que bosta, hein? Ih, rapaz. Que bosta, hein? Sério, tem certeza? Tá muito ruim essa arte. Sim. Pra ter sido eu. Sim, eu falei bem assim, pô, aí você falou bem assim, pô, tô sem tempo, aí eu vou fazer aqui. Aí você pegou e fez, né? Ah, foi isso, então. Na hora que ele botou assim, faz uma capinha pra mim, eu disse, puta que pariu de novo, essa bola, não sei o que. Aí, toma aí, deve ter sido isso. Devia estar uns 40 graus. O jogo é bom, cara, você não jogou, cara. Não, mas eu não tô falando do jogo, eu tô falando da capa. Pra cá, tá. Então tá, eu acho que terminamos de falar dos nossos joguinhos de plataforma aí. Cara, eu acho que esse cast dá mais uns quantos episódios ainda, hein, do mesmo tema, hein? Vários. Claro, que o Flávio vai ficar de fora, porque afinal ele não tem mais jogo, né? Eu tenho mais, cara. Tenho já mais, foi tudo mais. Falado, já. Enfim. Só se for de Master, ele vai falar. Então vamos para as considerações finais e as despedidas. Spider! Cara, eu só queria deixar um recado pra vocês aí que ficam na fissura de comprar jogo novo. Não compre o jogo novo. Quer comprar o jogo? Espere baixar o preço. Enquanto isso, jogue todos os clássicos que você não jogou na vida, que tem jogo pra cacete. E agora você falou mesmo, hein, cara? Caraca! Então, é essa a consideração final que eu queria deixar aí. Tem muito jogo bom que você não jogou. É só pesquisar um pouco. Então, não precisa sair se matando de gastar dinheiro aí. É isso aí. Ouviu, Tim Blue? Ah, ouvi. Foi direcionado isso aí? Foi, com certeza. Foi louco, hein? Não foi. Foi direcionado pra audiência, esse, só. Esse dia ele tava lá no grupo lá, sou rica! Eu sou rica! Por que, Nilson? Eu tô zoando, pô. Sim, mas por quê? Por que eu tava dizendo que era rica? Não lembro. Porque você comprou o Resident 2 na pré-venda. Comprei no dia que saiu na loja, cara. Tomou tá 250 estocados. Mano, olha só, são 21 anos. Sonhando com esse dia. Comprei, foda-se, tô nem aí. Amanhã eu vou comer pão com ovo e é isso aí. Foram 21 anos esperando por esse dia e quebrei a cara. Não, ainda não chegou ainda. Ué, se quebrar a cara, tudo bem. Mas amanhã eu vou comer pão com ovo. Vou comer pão com ovo e tá tudo certo. E trabalhar com sono, é isso? É, foda-se, tô nem aí. E trabalhar, quem é que falou em trabalhar? Vai pegar o testadão mesmo, vai faltar Miguel. Vai faltar na tora. Então tá. Edu, vai lá, Edu. Cara, joguinho de plataforma é aquele tipo de jogo que sempre vai ter o espaço garantido nos nossos corações, nas nossas memórias, né, velho? Foi um gênero que marcou muito pra gente. É sempre gostoso relembrar esses joguinhos deliciosos da nossa infância. Valeu, ai, gente. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ah, que delícia. Fernando. Então, joguinho de plataforma aí. É, ótimos. Tá me ouvindo aí, galera? Tamo ouvindo. Tamo tudo ouvindo, cara. Na verdade, a gente não tá ouvindo porque tu não tá falando, mas tamo ouvindo. Nem falei nada, pô. Logo. Exatamente, por isso que a gente não tá ouvindo. Vai lá. Não, eu tinha caído aqui que a conexão tá ruim aqui, mas beleza. É, bom, joguinho de plataforma aí, como a gente falou aí, muitos jogos bons aí. Sim, o meu cinco, tirando. Né? É. E daí pra eu gravar bastante cast aí nesse tema aí, e agora é só esperar mais um tempo aí pra gravar de novo. E tentar recuperar, né? Já saiu atrás. Não é? Flávio! Já comecei errado. foi bom lembrar do jogo, dos bons jogos de plataforma e o jogo do Fernando. Sim. Sim, maldito. Os dois jogos do Neilson e o ruim do Fernando, exatamente. Fala, caraca, pô, cara, é o miserável, né, velho? Não, o jogo de plataforma é dos estilos de jogo que eu mais gosto, cara. E relembrar esses jogos aí bons e o do Fernando foi bom, cara. E fica o pedido pra ter a 2, a 3, ou o Cast 2, Cast 3, porque tem muito jogo ainda pra falar. Isso aí vai dar uns 20 cast até mais, dele. Sim, mas eu tenho que ver algum que marcar num dia que o Nilson não venha, o Spider, porque daí o Flávio pode falar, né? É, aí sobra assunto, né? Não, mas e não esquecer de anotar os jogos que foi falado pra não ter que falar de novo. E que tal variar a plataforma? Outra dica boa aí, né? É, também, é boas, tipo, boas dicas, tá, né? Ai, ai, ai. Deilson! Cara, a gente falou de bons jogos aí, tirando do Fernando, né? Você vai ter uma outra oportunidade de falar, né? Felizmente pra vocês vai ter uma outra oportunidade. E tu teve mais do que todo mundo, né, Nilson? Teve duas. Mas. É mesmo, pô. O que eu vejo Nilson muito. Conta, ele falou dois jogos. O que eu vejo muito hoje em dia é a questão, tipo assim, igual eu joguei muito Mega Drive, mas eu nunca deixei de jogar Super Nintendo. E o que eu vejo hoje muito é a questão de, tipo, eu amo Mega Drive, mas eu jogava Super Nintendo de boa, assim, não tinha. Não era só porque eu era ceguista maldito que eu não jogava a outra plataforma. O que eu vejo hoje é que, tipo, alguns não jogaram a devida plataforma e não pegam pra jogar, entendeu? Tem muito jogo bom, cara, igual o Edu aí lembrou do Asterix, do Master System, cara. É um jogo que eu, quando eu era moleque, eu joguei muito, dos três eu zerei. E tem muita gente que nem conhece, nunca jogou, cara. Ou então, igual eu falei, tem gente que nunca jogou Mega Drive, jogos de Mega Drive. Jogou porque não quer, porque meu emulador tá tudo aí, né, cara, pra jogar, cara. Mas, Anilson, esse negócio de jogar a outra plataforma é muito curioso, porque, por exemplo, eu tenho um PSP e o Edu tem um Nintendo 3DS. A gente trocou, eu mandei pra ele o PSP, ele me mandou o 3DS. Só que ele usou o PSP de montão, eu não usei aquele 3DS porque não tem bosta de jogo nenhum naquela bosta. Só porcaria. Você tá de zoeira, mas tá aí, louco, mas daí, contra a partida, ele também não jogou nenhum jogo de PSP, ele jogou só os emuladores. Porra, mas nem pra jogar um Dissidia. Não, mas isso. Olha só. Só emulador. DS tem muito jogo bom, cara. Os Castlevania mesmo do DS são sensacionais, cara. Achei tudo bosta. Ah, nossa, você tá louco. Você tá doido, você tá maluco. Os últimos meses aí pra trás aí, ele ficou mandando um monte de print lá do joguinho de 3DS lá. Nossa, tô gostando, olha só quem apareceu, olha só não sei o que, tá lá curtindo. Sim, pior, show de bola. Mas é aquele que custava R$150, como eu não tinha um 3DS pra comprar, né? Então não comprei. Né? Certo, pessoal, então vamos terminando por aqui. Muito obrigado pra você que já começou 2019 nos ouvindo aí. Espero que vocês tenham gostado do cast, tenham gostado dos anteriores e esses agora, e continuem nos ouvindo para ouvir os futuros também gostar. Não deixe de comentar e mandar e-mail, caso queiram, né? Porque a gente sabe que é difícil, mas ok. Não esqueça de contribuir lá no Padrim, né? Se vocês não contribuem, a gente não vai ter mais cast. Opa, peraí, cast errado, né? Aqui não é o 99 Padrins. Caraca. Aqui sempre vai ter cast, independente se vai ter contribuição ou não. Mas enfim, fiquem agora com a leitura de e-mails e comentários e Spider. Será, Spider, que o Neilson é igual ao Flávio Bolsonaro, pega as coisas dos outros? Tipo o jogo do Flávio aí. Pega todos, até os jogos do Flávio. Pega os comentários, pega o jogo, pega tudo. Não é pra apelar assim também, não, né, velho? O Neilson nem tá mais segurando uma maçã, agora tá segurando uma laranja. Caraca. Segura essa laranja. Segura essa laranja aí. Então tá, pessoal. Tchau, até a próxima viagem no tempo. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Saudações, machines de todo fluxo temporal. Eu sou Eduardo Filhote e sejam muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do MachineCast. E junto comigo, mais uma vez, Tim Blue. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue. E aí, Edu, como é que tá? Bom demais, né, cara? E temos aqui dois e-mails pra gente ler. Então, incrivelmente, vou deixar que você leia um aí. Vamos ver como você vai se sair. Caraca, aí sim, hein? Aí sim. Pode até começar a fazer a abertura. Não. Vou ler direto essa porra aqui. Então, é um e-mail, Edu, que foi mandado para referente ao episódio 130, Brincadeiras de Criança, parte 3. Parte 3, né? E durante o cast a gente falou parte 4, olha aí. Tá bom. Quem mandou foi o Alexandre Julião. Julião, olha só. Ok. Ah, é o Brandão, olha aí. Safado, escondendo o nome. Ah, é. Ele é estudante de rádio, TV. Estudante de rádio e TV, tem 22 anos, ele é de São Caetano do Sul. Aí eu te pergunto, ele tá achando que isso aqui é Jovem Nerd? É pra mandar profissão, idade e da onde ele é? A gente não quer saber nada disso aí, rapaz. Não sei, né? Às vezes ele ouviu aquele engenheiro de não sei o que. Engenheiro de tudo, né? O cara falou que trabalha em várias engenharias que mandou pra gente no ano passado. Não, é quem costuma pedir isso é o Jovem Nerd. Ele é ouvinte do Jovem Nerd. O Jovem Nerd não lê e-mails que não tenham profissão, idade e cidade. Pra quê? Né? É, enfim. Olá, senhores! Olá, senhores da velha máquina. Escrevo hoje pra vocês, depois de um mês ouvindo as piadas espalhadas por todos os episódios do MachineCast. Olha, maratonou. Uhum. Descobri vocês a partir do episódio de Cavaleiros do Zodíaco. Qual deles? Qual? Uau. Primeiro, provável? É, vai saber. Quem é sem sombra de dúvida... Vamos lá de novo. Que é, sem sombras de dúvida, o tema que eu mais gosto que vocês comentem. Olha aí, pô. Olha aí, cara. A dinâmica de vocês me conquistou com poucos podcasts. Como poucos podcasts fizeram até hoje. Pô, que orgulho, olha, hein? Olha só, maneiro. Só gostaria de dizer que gostaria de voltar no tempo e ouvir todos os casts de novo como se fosse a primeira vez. Olha aí, cara, eu conheço uma pessoa privilegiada nesse ponto. Edu pode ouvir qualquer um, até o último, ele não vai lembrar. Ele nem lembra como é que é. Ele pode ouvir o último, da semana passada ele não lembra. Não posso negar. É, agora... agora o podcast de vocês sobre nostalgia se tornou uma nostalgia na memória pra mim. Uma nostálgica memória pra mim. Olha aí, pô. Olha aí. Grande abraço e até a próxima viagem. PS, amei a vinheta do sorteio honesto. Pô. Vocês não trabalham aí. Né, cara? Grande abraço aí. O Alexandre Julião Brandão. É. Muito obrigado aí, cara. Que bom que você tá curtindo aí a nossa dinâmica, tá curtindo o cast. E, cara, não se preocupa não. Ouvir a segunda vez é tão divertido quanto ouvir a primeira, né, Tim Blue? Ou, no meu caso, 5, 6 vezes, né? Porque eu escuto, né, várias vezes. Eu nunca neguei, eu sou consumidor do MachineCast com muito orgulho, gosto muito, inclusive dos episódios que eu nem estou, então não é essa, ah, porque ele gosta de ouvir, ah, nada a ver. E aproveitando aqui então, temos outro e-mail aqui pra gente ler, que foi enviado aqui pelo João Gabriel, que mandou com o seguinte título: Locadoras, uma foto que vale mais que 1000 palavras. Olha aí. Olha aí, olha. Ele diz aqui o seguinte: saudações, viajantes do tempo. Estou aqui para falar do episódio 16, Locadores de Games. E boa, tem um motivo... Voltou, né, cara, episódio mais de 100 lá... episódios, 115 episódios ele voltou, caraca! Esse aí foi lá na raiz do cast. E tem um motivo muito interessante para escrever esse e-mail, mas vou deixar essa parte pro final. Antes vou falar um pouco da minha experiência com locadoras. Acho que a parte mais importante de tudo que vocês falaram no cast foi... Quem não viveu essa época, infelizmente, perdeu muito. Eu, pessoalmente, não fui tanto assim em locadoras, mas mesmo não indo tantas vezes, foram experiências como poucas outras que já tive. E por que eu acabei indo pouco em locadoras? Porque a região onde eu morava, e ainda moro, não tinha locadoras por perto. Moro em Brasília, que não é um lugar bom de se andar a pé. Cara, por que será que não? Brasília não é reta? Sei lá. Pelo menos assim. Pode ser porque o ar é muito seco, pode ser porque tem muito político, é perigoso, né, cara? Vai saber. É verdade, cara, é verdade. Mas, bom, andar em Minas é mais complicado, porque aqui é ou você sobe ou você desce. Andar reto é um privilégio. Eu achei que é porque não tinha como andar, era difícil de andar, porque o cara ficava parando pra comprar pãozinho de queijo. Aqui se deixar até chove. Então, mesmo que tivesse locadoras um pouco mais longe da minha casa, ainda assim seria difícil de ir, por ser difícil de andar a pé por aqui. Além disso, meus pais só me deixavam jogar videogame nas férias da escola, então não fazia muita diferença se tinha locadora perto da minha casa ou não, porque meus pais não deixariam eu ir. Cara, entendo como é isso, velho. Entendo. Então, todas as vezes que eu joguei em locadora foi nas férias. Eu costumava ir pro Nordeste por causa da praia e da família do meu pai. Só pra não deixar vocês dois sozinhos aí, a minha mãe também não gostava que eu fosse, viu? O que não quer dizer que eu não ia. Quem nunca? É. Quando eu ia pro Maranhão e encontrava meus primos, uma das coisas mais divertidas de se fazer era ir na locadora. A gente ficava horas e horas jogando. Meu pai deixava a gente na locadora no começo da tarde e buscava só na hora de anoitecer. Bons tempos. Jogávamos jogos que já conhecíamos, mas também passamos a conhecer muitos e muitos jogos. Desses que conheci em locadora, o que mais me marcou foi Bomberman. Olha, rapaz, Bomberman é raiz. Nunca esqueço daqueles primeiros jogos em que eu não fazia ideia do que tinha que fazer. Eu sempre apertava o botão A do Super Nintendo, colocava uma bomba embaixo de mim mesmo e acabava me explodindo. Caraca. Mas todo mundo que joga Bomberman já fez isso alguma Nossa, vez, né, cara? Não tem algumas como. Milhares de vezes, inclusive. Né, cara? Só tipo, depois de o cara, algum... o cara se sente no Afeganistão, né? Só depois de alguns suicídios que fui entender a mecânica do jogo. Caraca, se o cara se suicida na vida real, como é que ele vai aprender alguma coisa? Não é, cara? Paradoxo. Não. É. Não se suicide pra você um poder homem ter bomba, chance de aprender. Fica aqui a dúvida. Um homem bomba, se ele se explode, ele aprendeu ou ele errou? Sabe quando dá tela azul, assim, tan? Caraca. Ele só vai ter uma chance, né, cara? Só vai ter uma chance. Porra, piada de humor negro, velho. Ah, mas não é mentira, porra. Ué, é verdade, ele só tem uma chance. Se ele errar, ele morre. Se ele acertar, ele morre também. Então, se ele acertar, ele errou. Se ele errar, ele acertou. Segue. Deixa esse papo de Bomberman pra lá, porque tá louco, tá muito louco. Até apagão eu já vivi em locadora. É uma história que não lembro muito bem, mas meu irmão, que é 2 anos mais velho que eu, sempre conta essa história. Como falei, não foi tantas vezes assim que tive a oportunidade de jogar em locadora, pois só podia nas férias, mas são lembranças excepcionais. E agora, o principal motivo de eu mandar esse e-mail. Parem um minuto e olhem a imagem de capa desse episódio 16. Estão vendo as pessoinhas jogando no canto esquerdo? Sim. Tem lá 3 guri. Pois bem, um deles sou eu, e os outros 2 são meu irmão e um primo meu. Caraca! Eita, rapaz. Sabe o que é que você pegar a agulha no palheiro? Você mete a mão e enfia, espeta o dedo na única agulha no palheiro? Não faço ideia de como vocês encontraram essa foto ou de onde tiraram ela. Mas fiquei de queixo caído quando vi ela. Na verdade, essa foto aí tá rolando pela internet já há muito tempo, né, Timur? Eu peguei ela no Google, procurei imagens de locadores antigos e ela tá em vários sites, replicada em vários sites, YouTube, inclusive, várias coisas assim. É, cara, não... Inclusive, ô Gabriel, nós estávamos conversando no grupo lá que a gente tem privado da equipe para agendar as gravações. E aí, algum tapado, que não sei o nome, mas estou olhando para ele nesse momento, falou que vocês estavam jogando Sega Saturn lá na foto. Porque surgiu toda uma conspiração de que a foto, a história é fake, que tu inventou essa história aí, porque o Edu tá querendo dar um golpe, então ele criou um perfil fake, e aí... Isso aí é só... Aí quando o Edu percebeu que a gente tinha descoberto que era tudo uma história fake, aí ele começou, não, mas é que aquilo ali não é um PlayStation 2, é um Sega Saturn, porque eu falei que PlayStation 2 é em 2000 e pouco. Então essa... tu deveria estar em 2001, 2002, essa foto aí. Então não seria tão velho, assim. Enfim, aí o Edu disse que aquilo ali era um Sega Saturn, não era PlayStation 2. E a gente, todo mundo no grupo disse que era PlayStation 2. Então a gente quer que tu mande um e-mail pra gente, ou uma mensagem nas redes sociais, que seja dizendo que videogame era aquele que vocês estavam jogando. A gente já sabe, mas a gente quer esfregar na cara dessa pessoa de qualquer jeito. Maldito. É isso aí, então. Pode continuar, Edu. E ele continua aqui, ó. Não foi a primeira vez que vi essa foto, porque não é a primeira vez que escuto esse episódio. Mas da primeira vez, eu só baixei o episódio e nem prestei atenção na foto. Olha só, rapaz, negligenciando a arte do Tim Blue. Agora que fui ouvir de novo, fiquei uns 10 segundos olhando sem reação pra foto, só pensando. Pera aí, eu conheço esse menino. Se tiverem essa foto salva nos computadores por aí, ficaria feliz se pudessem me mandar. No mais, um abraço a todos os integrantes e uma sugestão. Vocês poderiam fazer uma continuação desse episódio. O tema poderia ser tipo, jogos que conhecemos nas locadoras. E chamem o Felipe Zu para participar. Um abraço e vida longa à velha máquina. Pô, brigadão, hein, meu caro. Interessante a sua história. Como o Tim Blue falou aí, manda um e-mail ou uma mensagem para nós nas redes sociais aí, falando qual era o console aí. Chegamos num consenso, fique claro. Fique claro para todos aí, chegamos num consenso. A segunda chegamos. Parte, a segunda parte só concordou para acabar com a discussão. No fundo, ela ainda acha que é um PlayStation 2. Mas muito obrigado aí, João Gabriel. Obrigado a vocês, ouvintes, que ouviram o cast, que curtiram. Não se esqueçam de mandar e-mails pra gente lá, mandar seus comentários. E nos vemos aí na próxima leitura de e-mails e comentários. Valeu! Tchau! Off Topic. Flávio, que tá muito baixo o teu áudio, Flávio. Porra, pede pra afastar, agora pede pra... Não, eu disse pra aproximar, caralho. Afastou. Desculpa, afastar. Desculpa, era aproximar. Tá vendo? Tô louco. Tá, tomou umas canjibrinas aí, tá bem louco mesmo. É a ansiedade. Porra, tô no grau aqui. Cara, a gente não grava bêbado, então... Vou ter que te dar Deus. São termos aqui de Curitiba e região metropolitana. Não, mas eu já ouvi canjibrina por aqui também. Sim, dos paranaenses que foram pra aí. Provavelmente. Só nas canjibrinas. Aqui é caipira. São Paulo tem também, cara, canjibrina, então. Sim. Enfim. Desculpa aí. aqui. Normal, pô. Os paulistas, alguns paulistas falam porta, entendeu? Vamos lá então, vamos começar aí. Queria fazer essa gravação durar até a meia-noite, cara. Ia ser bom. Puta. Ô Nilson, você falou que tem os paulistas que falam porta, mas o pior é aqueles que são uma porta mesmo, né? Eita, porra! Tem muito. Tipo o Fernando, foi assim? Mal. Eu não podia deixar passar essa. Tipo o Fernando, assim? Torta, hein? Tem torta também. Torta? É, torta. Porta. Também aqui com a gente, Fernando 3D! Aqui novo. Fernando? Fernando? Pô, tava no mudo aqui, foi... 20 anos de curso, cacete. Caralho. Sou sem querer, cara. De novo aí, Blue, por favor. Não, pode ir. Mexe aí. Ai, ai. Não, pode ir agora. Fala, Fernando cara. 3D. Até perdi o foco. Ah, vou de novo então, peraí. Também aqui com a gente, Fernando 3D. E agora ele, Ricardo Spider. Hã? Hã? De novo? De novo? Para, deixa o Spider falar. Hein? Vai, Spider, porra. Caraca, gente, fui eu que bebi, gente. É isso que eu ia falar, o Flávio. Ah, Flávio, é tu, Flávio. Caralho, o Tim Blue quer jogar Resident Evil, cara. Ele quer fazer o Cast Render. É isso. Quer dar uma engraçada. Flávio tá viajando aí, Flávio tá viajando. Vai ser assim três horas de cast pra poder, quando ele acabar de gravar, já poder jogar Resident Evil. Flávio tá bêbado. Vai dar o Natal e não vai dar meia-noite pra ele baixar essa porra desse jogo. Não, já baixou. Só iniciar. Já baixou, só liberar. Aí, só. Eu fui ali, apertei iniciar e o videogame bem assim, você está um pouco apressado, a gente sabe que você quer jogar logo, mas você tem que esperar. Ele falou bem assim pra mim, cara, porra. Não dá pra adiantar o horário do videogame, Tim Blue? Não dá. É sincronizado, né? Não tem como. Vai ser mundial, lançamento mundial. Vamos lá. Flavinho, deixa e tu não falou, cara. Pô, que decepção. Mas tá bom. Ah, tá. Eu pensei... Ah, é. É o que eu... É que a cachaça na mente é foda, né, cara? Viu que tá bebeu, é isso aí. É, né? não tem muito o que fazer, mas enfim, faz parte. É. Quer que eu fale da indicação, Tim Blue? Como assim fale da indicação? Não entendi. Recomendação. Sim, indicar, sim, pode. Lógico. Vai. Sei lá, né, cara, não grava há 200 anos. Quem vai pra Portugal perde o lugar, né, cara? Vai pra Roma, sei lá que diabo. Sabe lá que diabo onde é que tu tava, né? Pô, nem sabe. Na Zâmbia, Dubai, sempre. Né? Na dúvida, eu tô sempre na Zâmbia. Zâmbia, é. Dubai. Ô, Spider, eu vou aproveitar, deixa que tu falou dos e-mails, né? Já que, de repente, quando a gente falar, esse episódio for pro ar, essa piada já é velha, mas no dia da gravação a piada é bem atual. Mas é muito provável que o pessoal, em vez de estar tá mandando e-mail pro Machine, tá mandando lá pro Flávio Bolsonaro. Caraca, foi ele que desviou. Foi ele que desviou os e-mails. Ele é o vórtice, né? Ele é o vórtice. É o vórtice, pega tudo que tem de ruim pra ele. Tá indo pra caixa de e-mail dele. Não, tá indo pra do Queiroz. Ah, é. Tá indo de 2000 e 2000 por minuto, assim. É. Dormiu por dormir. Pô, a gente podia receber 50 e-mails por episódio, mas não, vai tudo pro Queiroz. Mas enfim, piada velha aí, provavelmente já é velha. Espero que já tenham resolvido essa treta que tá chata demais, né? Mas chega de falar de política, porque aqui a gente não fala de política. E vamos aí quando nos preparar. Sua mente até engasga. É. Caralho, tá quente pra cacete, cara. Esse dia é muito quente, poxa vida. Porra, eu fiquei de molho. Eu e a Manu de molho na piscina pra poder passar esse calor hoje, mano. Olha só. Nossa, que chato. Piscina. Tá, mas casa. Quem é que ficou com ela? Ah, aquelas piscininhas de prática. Ô, Flávio. Ô, Flávio, mas quem que ficou com ela na piscina? Tu aqui ou tem a água? Pra... Oi? Flávio. Quem é que ficou com ela na piscina? Tu ou a água? Porque os dois juntos não ia caber. Não, dá sim. Ô, louco. Caralho. Caralho. Gratuito, mano, na moral. Ô, Nilson, quando o cachorro tiver latindo... Foi naqueles casts que o Tim Blue não tava gravando, isso. Aí aconteceu dele não ser o primeiro, exato. Sabe? Foi tipo uma coincidência dele não estar tá no cast. Justo naquele dia, né, Edu? É, cara, foi. Foi coincidência ele não tá no cast, velho, mas não saiu ele naquele dia. Nelson, quando tu vê que o cachorro tá latindo muito, tu muta. Não foi aqui não. Agora foi aqui não. Porra, mas tá foda, hein, cara? Todo mundo com cachorro. Você precisa ver meu sábado de manhã como é foda. É isso que você precisa ver. A gente sabe, o Spider já relatou isso, não quer? A vizinha. Tristeza. Enfim, eu nem vou falar nada. Deixa abaixo, como diz Nelson. Vai lá, Spider. Lipe. Que pariu. Que nome bem bosta, cara. Podia ter botado de Mime, Radamantes, aí bota Lipe. Que porra de nome é esse? É o nome que ele escolheu, você acredita? Puta que pariu. Que vida, aí, como assim? Nossa, ele escolheu? Nossa. Nem a minha filha escolhe o nome, o cachorro do Edu escolhe o nome dele. Não, tipo assim, ele ia chamar Xion. Aí a gente chamava Xion, ele não olhava de jeito nenhum. A gente foi tentando um monte de nome. Aí quando viu, eu lembrei de uma vez um cachorrinho de minha infância, de um primo meu, chamava Lipe. Eu falei, Lipe, ele olhou na hora, assim. Eu falei, então é Lipe mesmo que ele gosta. Okay. Pô, Edu, você é série fácil, hein? Tá louco. Cara, depois de ter tentado mais de 50 nomes, filho da puta, não ter olhado pra nenhum, aí você fala, não, beleza. Se você vai atender por esse, fica sendo esse. Tenta e deixa sem comida. A hora que ele responder, você dá comida. É isso. É, e assim tá, funciona. Enfim. É, então, meu jogo continua no Master System, cara. É um jogo de um samurai que enfrenta uns bichos muito... Kenseiden, já foi. Aí, caralho. Ih, Laia. Ih, me fudeu agora, hein? Já falamos quando eu fui fazer. Né? É, quando eu fui fazer minha listinha aqui, fi, eu fui pegando os casts lá e fui olhando. Eu falei, caramba, velho. Foi aí, Sonic... depois eu falei, caralho, como não falou desse? Sonic de Master System aí pode falar? Já foi. Já falamos também. Para de ficar perguntando, cara, se pode. Fala o jogo. Eu tô, cara, na minha lista, tá tudo aqui, cara. Tá, mas para de perguntar se pode. System. Fala do jogo. Quer? Ah. Oi? Cara, deixa eu ver aqui. Cara, bota o Nilson que eu vou procurar outro aqui, então. Não, mas fala o próximo da tua lista, Flávio. Fala o próximo da lista, porra. Acabou a lista? Eu tinha o Castle of Illusion também. Tá, mas por que tem que ser de Master, cara? Tu não jogou outros videogames? Outra plataforma, pô. É porque eu joguei muito do Master System, cara. Ah, tu quer? Porque tu quer falar de Master System, é por isso? Não, ou tu não jogou outros? Só de Master System. Só jogou Master System? Não, eu separei aqui na minha lista só de Master System. Entendi. Ah, entendi. Entendeu? Então, bota o Nilson pra falar que eu vou procurar aqui. Então, tá. E vou ver se eu falo por último. Beleza. É isso aí. Certo, Fernando. Obrigado por contribuir aí para a listrinha dos joguinhos 3x1 real do Martinicast. Opa, é um prazer. Foi bom poder zoar alguém. É, pra variar, né, Edu? Foi bom, né? A pena que não foi o único do jogo, porque tu ainda não falou, né, Edu? Então, correu o risco de ter dois, né? Edu falou dele ainda, então ainda há esperança. Sempre era o Edu que trazia os jogos dele agora. Ah, de vez em quando tem que mudar um pouco, né? E às vezes acontece. Semana passada pegaram o Edu com o desenho dele. Olha o outro datando que é esse. Ah, o Resident lá. Né? Não. Desenho, desenho. TurboCat. TurboCat. É porque no grupo saiu lá o Jorge falando, o Tim Blue, não sei o desenho do Resident Evil que tem a cena da Ervinha. Ah, sim, é. Isso mesmo. Vamos lá, então. Então tá, depois aí de um jogo sensacional aí, meu, e outro fabuloso. Calma, gente, meu coração, bem. Gente, calma. Já paguei um real, faltou. Calma, um coração, jogo, gente, calma, coração. Todo mundo, já chamei todo mundo, né? Já. É. Até na consideração final, nem isso fala pra caramba. Yeah. Olha só o Flávio mordido, ó. Olha aí. Quem mandou eles não escolher o jogo? É. Eu marquei gravação pra semana que vem, o Nilson respondeu ok duas vezes, o Flávio nenhum. Eu botei ok sim, cara. Ah, não entendeu aí, a zoeira. Não entendeu. Não entendeu. Sério, por mim e por ele. É. certo, galera, eu gente. Vou vazar porque eu já comi um pedaço de teclado aqui de tanta fome. Que nós agora falando aqui. Cacete de agulha. Spider, nós vamos entrar. Amado. Spider, nós vamos entrar nas piadinhas, não quer ouvir? Uma só. Que piada, cara. Uma só. Um abraço pra vocês, boa noite e até a próxima. Uma só, favor. Deixa eu te contar uma só. Tu conhece o Mário? Não, cara, eu quero continuar com a minha vida normal. É isso. Não conhece o Mário? Falou, Spider. Tchau, Spider. Eu também vou vazar porque vou ter que jantar com a minha esposa. Que ela mamuta aqui. Flávio já casou e nem avisou a gente, cara. É. Semana passada era noiva, agora já é esposa. A minha esposa, já falo logo. Caraca. Eu vou. Okay. Que ela tá aqui, eu vou jantar. Vou então aproveitar. Tá. Tchau, tchau. Valeu, eu só voltei pra dizer tchau, que caiu e voltou. Tchau, Dinho. <gente. risos> Fala duas vezes, por favor. Que isso. Tchau, tchau. Ah, é, desculpa. Ei, desculpa que você não tem competência pra falar. Eita, pô! Ainda bem que eu não parei. Ainda bem que eu não parei de gravar aqui. Caraca, agora quem levou a sério foi você agora. Você sabe que eu tô zoando, né, velho? Parece que nem conhece. Ele tá com a cachaça na cabeça. Vem pro Rio só pra tu ver como é que tu vai voltar. Só com óculos, só. Chega um Neilson, volta uma peneira. Ele acha que... Eu também moro no favelão, filho. Também moro do... Ai, ai. Também? Deixa baixo. Como assim também? O Flávio mora em Copacabana, caralho. Aí, ó. Aí, aí. Caraca. Copacabana. Sim, onde é? Qual é o melhor lugar? Qual é o melhor lugar pra te poder roubar as correntinhas, cara? Copacabana. Lógico que tu vai morar se ali. Se você falar que o Flávio mora na Copa com a cabana, aí eu acredito, mas. Aí, Marcos. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.